Cosma, aí, o Paulo Storck, ex-goleiro do Grêmio, que teve uma passagem na década de 40 pelo futebol do Rio Grande do Sul. Atenção, começa o jogo, bola de Bizu para Renato, toca pela primeira vez na bola, Renato na volta ao Grêmio. E já atrasou para o Maidek, que tocou para o Wilson. Wilson hoje é o capitão do time. Arranca de trás, Wilson. João Marcelo está cumprindo suspensão automática. Bola de Pino, Pino para Juninho. Juninho vai para a divisória do gramado, bola com Juninho. Juninho procura vencer na marcação do adversário. Entrou o Jorjão. Jorjão passou uma bola agora para o Lúvio. Falta. Desmarca uma falta, falta favorável ao time do Grêmio. Na divisória do gramado, prepara-se Juninho para a cobrança. No Meridional, você identifica a solução certa para os seus cruzados. Meridional, banco múltiplo com a força da União. Bola pelo lado direito, Baidec na dividida. Baidec dividiu contra o centro, avante Fábio para fora, lance manual para o Guarani. Começando mais uma rodada do gauchão. A bola para pela meia direita no campo de ataque, vai subindo, vai levando o time do Grêmio Porto Alegrense. A bola foi rebatida rápida para Sandro, olha o contra-ataque. Sandro entrou por cobertura, defendeu-se de mar, apareceu pelo meio. Centroavante, Fábio abriu, entrou o ponteiro Sandro e olha, quem ameaçou primeiro foi o Guarani. Volta para o ataque o Grêmio, agora a bola com Caio. Caio carregando a bola pela ponta direita com Caio, cai para cima do Jorjão, levantou na área procurando o Renato, direto para a defesa do Beto. Jorge Estrada e o voleibol das garotas que querem classificação para Barcelona. Como vai o voleibol do Brasil, Jorge Estrada? Começando neste momento o Ranzolim pelo Sul-Americano de vôlei, Brasil e Argentina, e o Brasil vai ganhando por 1 a 0 no primeiro set. Ok, Estrada que vai acompanhar a decisão do voleibol feminino. Depois que o Brasil já classificou o masculino, bola com o Renato. Renato tentou para Juninho, agora para o Alcindo, muito fundo pela linha de trás do goleiro, linha de fundo, o juiz está marcando o tiro de meta para o Guarani. É a famosa denúncia vazia, né, Ranzolin? É, Whisky Green Valley sabe esperar o momento certo para entrar em campo. Green Valley, whisky da garrafa vazia. Tenta subir para o ataque, o Grêmio numa jogada de Juninho. De cabeça procurou passar agora para Renato. Volta o rebote para Jorjão, meteu o pé na bola polaco para fora. Lance manual para o Guarani. Primeiros 2 minutos e meio, Lauro Quadro, 0 a 0. E a primeira constatação, Juninho cabeceou com coragem, não tem mais nada na cabeça. De novo. No bom sentido, né? Jorjão. É, pois é. Jorjão entregou a bola para Eliseu. Eliseu tentou para Jorjão. Recupera para o Grêmio. Caio, Caio para Renato. Renato de primeira para Bizu. Bizu contra Carlos. No peito, subindo para o campo de ataque o time do Guarani. A bola ficou do meio do campo. Gilmar está atrasando para o Beto. Diga, Estrada. Termina o jogo 9 da Loteca, concurso número 14 pelo campeonato. No primeiro set. A Incosul tem o melhor preço em imóveis. Por isso, vá direto na Incosul e não se fala mais nisso. Devolução do Beto. Beto no campo de ataque para Sandro. Sandro pela ponta direita para cima do Lira, procurou passar pelo Lira, veio o Alcindo também contra o ponteiro direito Sandro, embrulha-se com meia falta. Alcindo derrubou Sandro, uma falta para o Guarani cobrado pelo campo direito de ataque. Sobre Renato, em nenhum momento ele apareceu no flanco, está sempre pelo meio ao lado de Bizu. Bola na área, olha o Pino, Pino protege e atrasa para Sidmar quando foi levantada pelo lateral direito Jorge Antônio em direção ao ataque do Guarani. Rápido cai para Bizu, errou o passe, corta Carlos, Carlos para Eliseu, Eliseu para Gilmar, Gilmar procura fazer o passe agora para o Alvinho, camisa 5 Alvinho, Alvinho para Gilmar, Gilmar recua para Beto com a marcação de Renato. Não perca seu jogo por causa da bateria, use Max Light da Bardal, ganhe durabilidade e economia, tudo anda bem com Bardal. Alcindo está na esquerda como já se esperava e Caio é quem está saindo pela direita para o Renato jogar pelo meio. Lá vai Alcindo, Alcindo entregando a bola para Juninho, Juninho pela meia esquerda no meio de três. Falta e o juiz marcou a falta do camisa número 10, ele é o Edmilson. Edmilson fez a falta no Juninho, que se livrou de três. Cobrou uma falta rápida, Juninho para Caio. Entra por lá com bola com Caio. Caio parou na entrada da área, tentou na frente. Agora para o Bizu de calcanhar para o Caio. Muito para o centro quando o Caio estava aberto pela direita. E a bola foi para o goleiro Beto Benfica. Olha, o Caio se machucou. O Caio se machucou. Saiu sentindo a perna naquela disputa de bola ali. Saiu machucado o Caio. Ok. Antônio Carlos Macedo atrás do gol do Beto nesse primeiro tempo. Silvio Benfica atrás do gol de Sidmar. E o nosso Sérgio Boas marca o banco do Grêmio e o banco do Guarani. A bola ficou no campo de ataque do Guarani. Fábio, Fábio pela meia esquerda, bola com Fábio para cima do Pino. Pino desarmou, bola com Pino. Pino arrancou, passou por trois na dividida, recupera a posse de bola. Jorjão, Jorjão para Eliseu. Eliseu ao lado do Caio, livrou-se do Caio, tocou a bola para Jorjão, muito forte para fora. Lance manual, lateral para a equipe do Grêmio. Antes de terminar esse jogo, você vai conhecer o melhor em campo, craque pilhas Panasonic Rádio Gaúcha. Panasonic, mais energia no seu. seu rádio, Lauro Quadros. Panasonic, mais energia no seu carro, Ranzolin. Eu fiquei prestando atenção no Caio para ver se era problema muscular que eu pudesse afastar da partida, mas parece que foi batida, traumatismo continua, porque se uma bilha tivesse que entrar o Júnior, não conseguiriam fazer essa função que o Caio tá fazendo. Baidec entregou agora para Polaco, Polaco do campo de defesa para Caio, Caio no peito, no chão, vai subindo para o campo de frente, Caio, Caio pode tocar para o Alcindo, recebeu o Alcindo, Alcindo pela meia, na dividida, passou, progrediu na área, procurou Renato, cortou a zaga, voltou para Pino, Pino domina, de perna direita, um passe para Lira, Lira para Renato, buscou o jogo pela meia, ainda bola com o Renato, na frente, tentou para o Alcindo, corta Gilmar, Gilmar para Fábio, Fábio Baidec, Baidec entrou atropelando, a bola para o Lúvio, no contra-ataque para Sandro, Sandro e Wilson, Wilson atirou na cabeça do Sandro para fora, lance manual para o Grêmio, mais um, mais um, mais um, mais Brahma Chopp, a cerveja número um, aqui Gaúcha, comandando a grande rede Brasil Sul dos Esportes, com Rádio Pitangueiras de Itaqui, Rádio Simpatia de Chapada, Alegrete de Alegrete, Aratiba de Aratiba, Clube de Bagé, sempre em colaboração com Zero Hora, chegou a tinta látex PVA que vai ajudar você a economizar tempo e mão de obra, Record Rene do Mandemão está pronto o serviço, olha a bola na direita, evoluiu, subiu para o ataque, carregou, camisa número 7, Sandro, ele é bom de bola, lá vai Sandro, entrou, Pino e mandou para fora pela linha lateral, está ao seu dispor na De Pascoal, participe da promoção, dirija feliz e boa sorte, voltou uma bola pela ponta direita, Fábio, tocou direto, linha de fundo, o Bandeirinha marcou escanteio, marcou escanteio. E marcou certo, porque a bola bateu por último no jogador do Grêmio, primeiros minutos de futebol redondo, porque o Guarani é bom e o Grêmio não tem nada a ver com o Grêmio de quarta-feira que perdeu para o Taguá. Olha, Jorjão, vai cobrar um escanteio, perna esquerda de Jorjão. Jorjão ainda é do Internacional, está emprestado para o Guarani. É, sim. Prepara-se, Jorjão. Fábio. É, tanto é que ele não jogou lá em Venâncio contra o Inter. Partiu para a bola, Jorjão vai levantar, levantou no primeiro pau, tira de cabeça, Juninho. Juninho entregou para o Alcindo, Alcindo na dividida, voltou uma bola agora pelo lado direito com Jorge Antônio para Jorjão, Jorjão, perna esquerda no drible, no fundo de campo, tentou a cruzada, vai cruzar, cruzou no segundo pau, entrou Fábio para dominar no fundo de campo, na pressão do Guarani, bola com Fábio, Fábio bota no chão, procurou passar, passou pelo Bizu, vai tentar o tiro, entrou por trás, na bola, Bizu entrou na bola, caiu o jogador do Guarani, a bola é dele, entregando para cá e para fora pela linha lateral, logo um problema, Eliseu, prepara-se para fazer a cobrança do lance manual, o Guarani está indo para cima do Grêmio, bola do Eliseu, Eliseu entregou para Jorjão, é falta do Polaco no Jorjão pela ponta esquerda de ataque do Guarani, time de personalidade, melhor campanha do campeonato, tá indo pra cima do Grêmio. Você pode ver o Guarani na frente olhando pro Guarani atrás, tem dois jogadores só, além do goleiro, em cima do Renato, o resto todo mundo na frente. Gilmar, Carlos, tem 4 metros de zagueiro aí na área, prepara-se para fazer a cobrança agora pelo lado esquerdo do Jorjão, vai levantar, levantou direto para pela linha de fundo, pra área, a bola caiu e ainda foi cabeçada pelo Lúvio. Lúvio, o Lúvio deu uma torneada de cabeça aí, Benfica. Tiro de meta cobrado pelo Sidmar, Sidmar vai atravessando a divisória do gramado com lançamento alto que ia pelo meio, subiu, tirou de cabeça ali o camisa número 10 Edmilson, volta para Bizu, para Renato, Renato pela faixa central do gramado, foi desarmado pelo Eliseu, voltou para Juninho, bobeou no toque de bola e já perdeu uma bola para Lúvio, Lúvio para Sandro, grande bola no campo de ataque pela ponta direita, entrou Wilson sobre ele, perdeu uma bola, entrou pela área, Sandro vai tentar o tiro, aparece Lira para salvar o Grêmio, mandou pela linha de fundo, tá dando pânico na defesa do Grêmio, o Guarani tá indo para cima do Grêmio, aí Benfica, 0 a 0 no Olímpico, vamos para 10 minutos, partiu para bola Jorjão, levantou bem forte na rede pelo lado de fora, chegou bater. Bateu no poste. No poste, mas na face externa, já na linha de fundo. Exatamente, mas bateu. Ele tá tentando isso aí no cruzamento, o Jorjão na cobrança de escanteio, né? Há muito tempo um jogo da dupla Grenal contra um clube do interior não começava tão bem, não pintava tão bem no início de partida em Porto Alegre, no Olímpico do Beira-Rio. Houve vitórias fáceis contra o Passo Fundo, São Paulo, uma partida que o Caxias empatou aqui com o Grêmio, mas o jogo começa redondo. Terminou onde, Estrada? Terminou o primeiro set no Ibirapuera, sul-americano de vôlei feminino. Brasil arrasador, 15, Argentina 0. O primeiro set durou 9 minutos. Que beleza. A grande jogada é a super descolada Pepsi, uma promoção que dá milhões em prêmios e saveiros off-road na semana do Faustão. A bola foi levantada para a área do Guarani. Beto sai para fazer a defesa numa bola parada que o Grêmio levantou rápida para a área. 0 a 0, 11 minutos. Amanhã tem Inter e São Paulo lá em Rio Grande com Marco Antônio Pereira, Rui Carlos Osterman e a equipe da Gaúcha. Volta a bola agora para Wilson. Wilson em profundidade para o Alcindo, carregando o Alcindo na dividida. Estica a perna, Gilmar dá um chutão, levantou na ponta. Volta a bola agora para Polo. Polaco. Polaco tentando agora pro Wilson. Wilson recolheu a bola de Wilson. Wilson para Vaidek. Vaidek na linha de zaga. Ainda bola com Vaidek. Vaidek reaparecendo também no time do Grêmio, entregando para Lira. Lira carregou pelo setor intermediário. O Guarani fica marcando no meio do campo. Fica em dificuldades para fazer o passe. Lira, todo mundo marcado. Bola do Lira. Lira para Bizu. Bizu pela ponta esquerda. Corre, Gilmar. Chega primeiro. Toca na bola. Vai saindo. Não saiu. Saiu agora para fora. Lance manual para o Grêmio. É uma bobagem lançar o Bizu em velocidade. Um cara que não tem como virtude a velocidade. Arremesso. Lira. Lira entregando agora para o Alcindo. Alcindo gira. Para. Atrasa a bola para o Pino. Pino pela meia esquerda. Bola de Pino. Pino para Toninho. Toninho, aliás, o Juninho. Juninho entregando a bola para o Pino. Para Juninho. Juninho tenta agora na esquerda para o Lira. Para. Lira. Lira tentou na frente para o Alcindo. Recebe Alcindo. Alcindo vai para a dividida. Procurou passar no drible. Abriu a jogada procurando o Juninho. Corta Jorge Antônio. Jorge Antônio para Sandro. Procura arrancar para o contra-ataque pela ponta direita. Entrou. Tocou na bola. Pina para fora pela linha lateral. No... Olha, meu amigo, como o Grêmio está mexendo muito. Você já viu o Alcindo na esquerda. Já viu o Alcindo no meio. Já viu ele aparecer na direita. O Polaco trocando com o Caio na direita. Bizu e Renato trocando pelo meio. Como o Grêmio está mexendo para fugir a marcação. O jogo não está comprometendo a atuação do Grêmio. Ninguém está mal no Grêmio. Guarani, que é um grande adversário. Lira, para, domina. Bola pelo campo de defesa, em profundidade, procurando o Renato. Deu de rosca o Edmilson. Mas a bola vai se encaminhando para fora em lance manual. Agora chegou a hora de fazer a inscrição. A partir desta terça-feira, inscrições abertas para a 8ª Maratona de Porto Alegre para a Rústica. A maior festa do esporte no dia 27 de outubro, aqui na Gaúcha. Bola com Lira. Lira entregando para o Alcindo. Alcindo pela meia, na dividida. Entrou com ele lateral direito. O Jorge Antônio mandou para fora pela linha lateral. Prepara-se Lira para fazer a cobrança do arremesso. Bola do Lira. Lira entregando para o Renato. Renato botou no chão. Bola com o Renato. Renato parou, dominou. Vai entrar pela área, pelo fundo de campo, de esquerda para o Alcindo. Prepara, tentou para o Bizu. Corta a zaga. Volta a bola para o Pino. Pino dominou ainda a bola com o Pino. Pino experimentou de perna esquerda. Salva Gilmar, mandando para fora pela linha lateral. Na primeira jogada em que Renato olhou, passou para o Alcindo e criou uma situação difícil para a zaga. Entrou Renato pela ponta esquerda na dividida. Jorge Antônio tirou dele. Passou na ponta agora para o Sandro. Recupera Renato. Passou pelo primeiro. Ainda bola com o Renato. Renato tocou para o Alcindo. Alcindo tentou a devolução para o Renato. Deu mal. Cortou o Alvinho. Alvinho na meia direita para Lúvio. Entra Pino. Recupera para o Grêmio. Dá para Juninho. Juninho pela meia direita para Caio. Olha a pressão do Grêmio. Bola com Caio. Caio tentou para Juninho. Voltou para o Pino. Pino recolhe. Abriu a jogada para a ponta direita com o Polaco. Chegou primeiro no Caio na dividida. Entrou recuperando Edmilson. Edmilson contra o Wilson. Recupera para o Grêmio, Juninho para Pino. Pino vai atrasar para Vaidek. Vaidek vai deixar ficar a bola agora para o goleiro Sidmar. 0-0 no Olímpico, 14 minutos do primeiro tempo, aqui Gaúcha. Nesse ataque aí o Grêmio afunilou de novo o Ranzolin. E dividiu 60 metros pela metade, ficou em 30. Do Alcindo aqui na meia esquerda até o Caio na meia direita. Funilando, é bom para o Guarani. Olha lá pelo centro, Wilson. Wilson recua para Sidmar. Vodka Popoque Alves, pura, macia, transparente. Você sempre tem um bom motivo para beber vodka Popoque Alves. Vodka é Popoque Alves. Amanhã, Inter e São Paulo na Jornada da Gaúcha. Direto de Rio Grande com Marco Antônio Pereira na narração. A bola parou pela meia. Evoluiu, carregou para o campo de ataque. Foi trancado. Juninho Giz marcou uma obstrução, pelo menos, contra o time do Guarani. Descubra as melhores ofertas de imóveis por aí. Depois vá direto na Incosul e compre por menos. Uma falta que vai ser cobrada pelo Juninho. É ele mesmo. No grande círculo do gramado, prepara-se Juninho. Juninho levantou no meio para Bizu. Bizu para o Alcindo. Alcindo de calcanhar para Bizu. Entrou pela grande área e uma bomba emendou pela linha de fundo. 0-0, placar de Pepsi. Chega a ter 20 mil pessoas aí embaixo. Qual é a estimativa de vocês? Olha, tem muita gente aqui nas sociais também, tô vendo agora. Olha, eu acho que no estádio tem sim, Ranzolin. Agora, pagantes é aquela história, né? A gente nunca pode prever o número de pagantes porque tem muita gente que entra no mole. Olha, Caio para Renato. Renato pela ponta direita, reto para Caio. Grande bola, entrou Caio pela meia direita. Voltou o rebote para Renato. Renato na dividida, caiu Renato. Entra Carlos, tira a bola dele, entregando para Edmilson, para Jorjão. Arranca para o contra-ataque. Jorjão para Fábio. Estica a perna, Vaidek manda para fora pela linha lateral. Linha, remesso manual para o Guarani. Há muito tempo não se via isso aqui no Estádio Olímpico. É, apenas aquele flanco direito e esquerdo onde não há cadeiras que não tem público. Onde tem cadeiras tem público. Ah, estão bem observados pelo Marcelo. Lotadas as cadeiras lá do segundo andar. Bola movimentada agora pela meia direita. Carregou Juninho. Juninho tentou para fora pela linha lateral. Linha, remesso manual para o Grêmio, marca o árbitro. Ranzolin, rápido. O Rico chegou em cima da hora. Olha, é um jogo de campeonato gaúcho. Grêmio Guarani seria capaz de colocar hoje aqui 4, 5 mil pagantes. E nós estamos hoje calculando um público de 20 mil pessoas no estádio. Bola movimentada com Wilson, Wilson para Baidek, Baidek na frente agora para Juninho, recebeu Juninho, Juninho dá para Pino, Pino vai atravessar a divisória do gramado e dá bola com Pino, Pino adiantou, perdeu para o Alvinho, Alvinho domina a bola com o Alvinho, Alvinho vai atrasar, olha, bateu no Bizu, voltou para o Pino, Pino para Juninho, Juninho pela meia direita de fora da grande área no drible, preparou para a perna esquerda, tira, bate na zaga, ficou para o Bizu, emendou para o gol, entrou Beto na rede pelo lado de fora. Joga. O Juninho começou a jogar muito, realmente a partir do Grenal, é um jogo de qualidade, nós temos 18 minutos 0-0, é verdade que ele tem um defeito, não há muita emoção nas áreas do Guarani e do Grêmio, mas é um jogo, Ranzolim, você como narrador observe isso, em que raramente se erra um passe, raramente há um erro grotesco, é um jogo de muitos acertos e de muita qualidade. Lá vai Pino, Pino entregou agora para Caio, Caio botou no chão, subiu para o campo de ataque do Grêmio, venceu a marcação, bola de Caio, Caio para Polaco, entrou, atirou pela linha de fundo, salvou ainda o zagueiro, é escanteio contra o Guarani na pressão do Grêmio, Macedo. Salvou como último recurso o Eliseu, veio por baixo, deu o carrinho porque o Polaco estava na cara do goleiro, é grande jogada do Caio, que arrancou pela meia direita, lançou para o Polaco, seria o gol do Grêmio. Deu escanteio para a cobrança pelo lado direito por Lira. Segundo escanteio, aliás, um para o Grêmio, primeiro para o Grêmio, esses dois escanteios para o Guarani de Venâncio. Partiu para a bola Lira, levantou no primeiro pau, subiu, tirou de cabeça Alvinho, voltou uma bola para Wilson, Wilson girou, atira, bate no zagueiro, cava mais um escanteio. Agora 2-2 em escanteios, Macedo. É isso aí, na jogada do Wilson ele conseguiu recuperar a bola quando tentava fazer o cruzamento, bola batendo na defesa. Repete tudo de novo, Lira, 0-0. Prepara-se, Lira, para fazer a cobrança, partiu para a bola, Lira levantou, bola alta para o Renato, espalma Beto de novo para escanteio, agora pelo outro lado, a pressão do Grêmio é grande agora. É, e o Renato vai reclamar para o Silvio Oliveira que dentro da área o zagueiro sempre fica empurrando ele, é verdade, observe, olha lá. Cobrado escanteio curto, bola para Juninho, levantou na área procurando o Renato, tirou de soco Beto, num sufoco para o Guarani, rebote para Jorjão, Jorjão fora da grande área para Fábio, Fábio na dividida contra Polaco, Polaco mandou para fora na linha lateral, linha, arremesso manual para o Guarani de Venâncio. Macedo, volta a observar, você deve ter observado já nos treinamentos, que mudou a jogada ensaiada do escanteio. Agora Wilson está fazendo o primeiro pau, porque Renato é que vai aparecer depois do Wilson. Wilson está no primeiro pau, mas bem no primeiro pau, nos três escanteios. Recorde Rene do Mademão e está pronto o serviço. Subiu para o ataque, vai levando uma bola pela meia esquerda, carregou Edmilson. Edmilson atrasou para Jorjão. Jorjão para Edmilson. Toca a bola o time do Guarani, que bobagem. Edmilson perdeu para o Alcindo. Alcindo dá para Caio, cai para Bizu, buscou o jogo no grande círculo do gramado. Arranca para o contra-ataque Bizu. Devolveu uma bola para Caio, Caio pela meia direita, lançou para Renato. Renato entrou pela área no fundo de campo, lá vem Renato. De primeira tentou para Bizu. De cabeça toca a bola, devolvendo na ponta direita para Renato. Renato vai devolver para a grande área. Preparou Renato, bem cruzado. Atenção, salva de peixinho. Gilmar completa agora. Alvinho para o campo de ataque. Está jogando com objetividade. Não prende a bola. Renato pega a bola e solta imediatamente. Está criando grandes problemas para a defesa do Guarani, porque lança os companheiros. Gol de quem, Estrada? Gol do jogo 4 da Loteca Brasileira do Coritiba. Elcio aos 19 do primeiro tempo. Agora Coritiba 1, Londrina 0. Vai dando a coluna 1 no jogo 4 no vôlei sul-americano. Segundo set em andamento, Brasil 9, Argentina 1, Ranzolin. Ok, é o Brasil agora chegando também a Barcelona com a equipe de voleibol feminino depois da classificação dos rapazes. Voltou uma bola para Lira, deu de canela para fora pela linha. 0, Guarani 0. Jogo 4 da Loteca, Coritiba 1, Londrina 0. Jogo de número 13 em andamento, Rio Branco 0, São Paulo 0. Vai dando a coluna do meio. Na B Pascoal, quem compra Goodyear, Cofap, Bosch, Saturno, escapamentos, concorre toda semana um cadete 0 km e muitos prêmios. Participe aqui, Gaúcha, sempre em colaboração com Zero Hora, preparando a sua edição dominical, que daqui a pouco vai chegar a todos os postos de venda da Grande Porto Alegre e percorrer toda a geografia do Rio Grande. Olha a bola pela ponta, na tentativa, subindo para o ataque, Caio, passou, lá vai Caio, escapou pela ponta direita na dividida, ganhou, vai ao fundo de campo, lá vem cruzada, cruzou, procurou Bizu, salva Gilmar, volta a bola para o Alvinho, recolheu Jorjão fora do campo e fora da grande área, quero dizer dentro do campo, entregando a bola para Sandro, Sandro pela ponta direita, volta o rebote para o Juninho, Juninho para Lira, Lira para Juninho, no corte do Gilmar que veio dividir aqui no meio do campo, mandando para fora pela linha lateral, escapara-se para movimentar agora Lira, Lira entregando para Renato, Renato pela meia, bola com Renato, ainda bola de Renato, Renato entregando para Lira, Lira com a perna esquerda, bola com Lira, olhou todo mundo marcado, preferiu no meio para o Alcindo, Alcindo atrás agora para o Pino, Pino entregando para Lira, Lira olhou, todo mundo marcado, ele tem que segurar um pouquinho mais, ficou difícil, entrou Juninho, pela esquerda, lá vai Lira, numa jogada de condução de bola, tomou decisão com coragem, foi pra cima, tocou no Alcindo, agora no peito do Juninho, no chão. O Grêmio abriu a jogada pelo fundo de campo, pela esquerda, adiantou demais Juninho e perdeu para o Jorge Antônio. Jorge Antônio arranca para o contra-ataque, ele vai carregando a bola, Jorge Antônio. Jorge Antônio vai para a divisória do gramado, subindo, que belo ataque do Guarani, estica a perna, Wilson domina a situação quando o Bandeirinha já estava marcando o impedimento do ataque do Guarani. Fala. Bom, há pouco o técnico Valdir Espinosa passou a primeira instrução para o zagueiro Wilson, a bola deve passar pelo pino no início das jogadas. Tá certo, Espinosa. Você sabe o que é que tá faltando na frente aí, ô Ranzolino, no time do Grêmio? O Renato pegou a bola na direita, cruzou. Quem é que tá faltando? O César, meu amigo. Renato cruza, o César faz, ele não tá aí, é o gol da América. É, esse já faz 8 anos que foi embora. Bola com Bizu, ainda bola com Bizu. Bizu procura fazer o passe para o Alcindo, na ponta direita, recebeu, arrancou, subiu para o campo de ataque, pela ponta Sandro, Sandro para o Lúvio, esticou e dominou agora com o calcanhar, meio de tornozelo. O Wilson entregando a bola agora para o Alcindo. Alcindo recebe, entrou Wilson, Wilson pela ponta esquerda, lá vai o zagueiro, goleador Wilson. Wilson pela ponta, bola com Wilson, Wilson parou, está com o ponteiro para esquerda, bola com o Wilson, hoje capitão do time do Grêmio, bola de Wilson, Wilson entregando para o Alcindo, Alcindo pode devolver para o Wilson, atirou e quis fazer raio-x no corpo do milhões em prêmios e saber o off-road no sorteio do Faustão. Pepsi, olha o Alcindo, depois da cobrança do lance manual no fundo de campo, vai fazer a cruzada, pisou na bola, se atrapalhou, falta. Conseguiu ainda o lance, sofreu a falta aí, Macedo. Olha, prepara-se para fazer a cobrança, Lira, o ataque do Grêmio está sendo reforçado pela posição dos zagueiros, atenção, bola caindo pelo meio, tirou de cabeça o Alvinho pela linha de fundo, é novo escanteio. Agora é o quarto escanteio aí, Macedo. É isso aí. De perna direita vai procurar levantar para a grande área. Bola de Juninho. Juninho levantou. Perto. Faz a defesa com tranquilidade. Maxi Poupança Meridional. São várias contas numa só para você. Maxi Poupar mais e melhor. Amanhã na Jornada da Gaúcha, Marco Antônio Pereira, Inter e São Paulo. Comentarista Rui Carlos Osterman. E a equipe da Gaúcha, que vai cobrir a jornada de amanhã. Regis Zoyer, José Alberto Andrade no plantão. Kleber Grabowski. Pela manhã, vocês já sabem, né? Tem ronco de Fórmula 1 e a voz do Roberto Brauner na Gaúcha. Olha, Bizu, Bizu recebeu, vai marcar, atirou pela linha de fundo. Que jogada do Caio, que jogada do Caio pro Bizu. No giro, o centroavante matador tocou pela linha de fundo. Ei, olha, Ranzolim, participação dos três atacantes do Grêmio. O Caio iniciou a jogada, deu para o Renato. O Renato jogando com muita objetividade, devolveu para o Caio de calcanhar. Aí o lançamento para o Bizu. O Bizu entrando pela meia direita, chutou forte, a bola passou pertinho. Uma grande jogada do Grêmio que, pela qualidade do lance, merecia o gol. Olha, o Grotto tá aquecendo há horas. Por que que o Grotto tá aquecendo, hein? É o Lira que tá sentindo alguma coisa. Ah. O Grêmio tá ali à beira do gramado com cola, tá em observação o Lira. Olha de novo, time do Grêmio, pela meia com Juninho, Juninho para o Pino, voltou agora para o Alcindo, volta para Juninho, Juninho pela meia, tentou para o Alcindo, recupera Lúvio, Lúvio pela meia direita agora para o Fábio, Fábio na progressão, o juiz está marcando um toque. Para-se para fazer a cobrança, agora Lira, Lira vai levantar para a grande área do Guarani, Lira levantou para o Alcindo, Alcindo pela ponta, entra, tira a bola dele, Jorge Antônio, lateral direito do Guarani, girou da perna direita para a esquerda, lançou para o Lúvio, cortou Wilson, volta para Sandro, olha o contra-ataque do Guarani, bola com Sandro, Sandro deu as costas do Jorjão, ficou pro Fábio, Fábio recolheu, entra Eliseu, Eliseu pelo lado esquerdo, bola com Fábio, preferiu o meio, passou no meio de dois, jogada boa de Fábio, arrancou pro campo de ataque, lá vai o Fábio, passou no meio de três, quatro na entrada da área, parece para tirar a bola dele, Polaco atrasando pro Lira. Esse Fábio, centroavante, que era júnior no time do Internacional e que tá emprestado também o time do Guarani, é jogador do Inter. A bola para pelo terminou. Esquerdo, terminou onde, Estrada? Termina o segundo set, Ranzolin, pelo Sul-Americano de Vôlei Feminino no Ibirapuera. Brasil arrasador, Brasil 15, Argentina 3, 14 minutos e 25 segundos. Durou o segundo set. Olha, Jorge Antônio recebeu a bola do Lúvio. Bola com Jorge Antônio, na dividida com o Alcindo. Voltou agora para Jorge Antônio, para o Lúvio. Na dividida, Alcindo mandou para fora, lance manual para o... Onde você for, leve a Gaúcha no radinho com o Brauner. O Matzenbacher, participação do Furtado e do Duda Rosa. Vamos para a bandeirada do tricampeonato com o Ayrton Senna no Grande Prêmio da Espanha. Falta, falta marcada a favor do Guarani. Cobrou o Alvinho, Alvinho entregou para Jorge Antônio. Jorge Antônio tentou na frente. Entrou Juninho, Juninho para Alcindo, Alcindo para Renato. Renato no tentou contra-ataque no grande círculo do gramado, meteu-se Caio, Caio agora para Renato, Renato pela meia esquerda, bola com Renato, Renato tem abertura, abriu pela ponta, que jogada do Renato para o Alcindo, entrou pela grande área, tentou o tiro, antecipação do Alvinho, tocou na bola pela linha de fundo, esse foi o Edmilson, é o quinto escanteio contra o Guarani, 0-0 no placar aqui, Gaúcha. É na combinação dos ex-companheiros do Flamengo, Alcindo e Renato, Renato fez o lançamento, veio camisa número 10, o Edmilson cedeu o escanteio que Alcindo cobra. Prepara-se Alcindo, autorizado pelo árbitro, vai levantar, levantou, bola Falta na área de cabeça, tirou a zaga com Gilmar. Volta o rebote, onde está colocado pela meia direita o Lúvio. Tentou sair de trás, entregando para o Edmilson no toque de bola. Deu atrasado, entrou ali para dominar agora o Wilson. Entra também por trás dele o Sandro e toca para fora pela linha lateral. Linha remessa. Vem aí a Supercopa, terça-feira direto de Buenos Aires, Grêmio e River Plate. Pela Gaúcha, é claro, um arremesso manual. Agora o Lira mandou para fora de novo, depois da cobrança daquele arremesso lá atrás. Mais à frente, quase na divisória, novo arremesso para o Guarani, ganha um pouco de tempo o Guarani para esfriar o Grêmio. O Grêmio já equilibrou o jogo, vamos para meia hora de partida, 0-0, aqui Gaúcha comandando a grande rede Brasil Sul dos Esportes. O bandeira José Antônio Nunes deu lateral para o Guarani. Arremesso, cobrado pelo Jorge. Jorge entregando para o Jorjão. Jorge para Jorjão. Voltou para o Jorge. Levantou para a grande área. Para o Fábio. Subiu. Deu de cabeça para trás. Baidec. Olha a confusão. Entrou Caio de cabeça. Atrasou para o Sidmar. De primeira para o Renato. Uma bola bem enfiada para o Renato. Passou sensacional, Renato. Passa por mais um. Lá vai Renato. Renato investiu para a grande área. Bola com o Renato. Renato arrancou. Abriu pela ponta direita. Atrasou para o Caio. Recebe Caio. Tropeça na bola e perde o lance. Recuperando Edmilson. Edmilson e Caio. Caio vai lá na raça da bola, mas faz a falta que o juiz Silvio Rodrigues marcou contra a equipe do Guarani. Agora, sensacional o Ranzolin no centro do gramado, a janelinha, o drible que o Renato deu no Gilmar. Deixou o Gilmar na saudade, arrancou bem, e o Caio, que desta vez complicou a jogada de ataque do Grêmio. Uma marca registrada de Renato, esse lance de arranque da defesa para o ataque. Levantou a torcida do Grêmio. Bola com o Baidec. Baidec no setor intermediário, bola de Baidec. Baidec pro Pino. Pino recebeu pela meia direita, entregando agora para Juninho. Juninho na divisória do gramado, tocou na frente para o Caio, no toque de bola para o Polaco. Caio deslocou o Polaco e os dois entregaram ouro e a bola ficou no meio com Alvinho. Alvinho para Eliseu, Eliseu para Jorjão, Jorjão na frente, agora para o Lúvio de primeira, boa bola, olha o Sandro. Sandro tentou na direita, bate no Lira e vai para a defesa do goleiro Sidmar. De sombra e água fresca para o seu carro com Bardal Red Cool no radiador. Tudo anda bem com o Bardal. Bola tocada para fora, no último toque do Alcindo, arremesso manual para o Guarani. Lauro Quadros, 31 e meio, 0-0 no Olímpico. Gasolino, no futebol de salão, por razões que ficaria longo explicar agora, o goleiro é meio time, é uma expressão que existe no futebol de salão. Aqui no futebol de campo, o goleiro não é meio time, mas o que Sidmar sabe devolver uma bola com o pé é brincadeira. Olha a bola do Pino, Pino para o Alcindo, Alcindo para o Lira. Jorge Antônio tira uma bola dele, entregando para o Gilmar. Gilmar, cabeça erguida, manda a bola fora, de lá pela ponta, insistindo na jogada, vai carregando o Sandro. Sandro procurou passar pela meia direita, voltou para o Pino. Pino passa pelo Lúvio, entregou para Juninho. Juninho para o Lira, Lira evoluiu, bola com Lira, cabeça erguida, e da bola de Lira, de perna direita, tentou na frente para o Alcindo, cortou Jorge Antônio. Jorge Antônio para Gilmar, olha o contra-ataque, vai levando uma bola o capitão Gilmar. Gilmar entregou para Lúvio, Lúvio pela meia direita procurou para Sandro, Sandro se enfiou, bola de Sandro, não chegou no Sandro porque o Lúvio tocou em profundidade para a defesa do Sidmar. Antes de terminar o jogo, você vai conhecer o melhor em campo, o craque pilhas Panasonic Rádio Gaúcha. Panasonic, mais energia no seu rádio. Aqui Gaúcha, comandando a grande rede Brasil Sul dos Esportes. Conosco, Rádio Veranense de Veranópolis, Fátima, Esmeralda de Vacaria, Charrua, São Miguel de Uruguaiana, Difusora de Três Passos. Sempre em colaboração com Zero Bora. 0-0, 32, vamos fechar 33. 33 do primeiro tempo, resiste o Guarani. Vai de novo o time do Grêmio com Alcindo. Alcindo tentou para Renato, voltou agora Juninho, meteu Gilmar. Gilmar passou por dois, por três, passou pelo Pino, lá vai o zagueirão Gilmar, Gilmar contra Renato, Renato atrapalha o Gilmar, tira a bola dele e tocou para Baidec, Wilson quero dizer, Wilson para Pino, Pino entregando para o Alcindo, olha o contra-ataque, entrou Renato, Renato no corta-luz, ficou com uma bola pela ponta direita, ainda bola com o Renato, Renato para o Alcindo, grande bola, dominou, vai devolver, devolveu mal. É a segunda vez que o Renato toca uma bola redonda e recebe quadrada, aliás, nem recebe, porque o companheiro dele toca no pé do adversário, primeiro foi o Caio, agora foi o Alcindo. Entrega uma bola e devolve uma melancia para ele, né? Pois é, bola pela meia direita, carregou, subiu para o ataque Sandro. Sandro para Jorjão, Jorjão para o Jorge Antônio. Vai de novo, Jorge, Jorjão, Jorjão, Jorge. Entrou pela grande área, tentou para o Sandro, salva Baidec. Tirou da área, entregou para o Pino, pediu calma ao Pino. Pino para Juninho, Juninho arranca, sai de trás, subiu para o campo de ataque do Grêmio. Bola de Juninho para o Renato, Renato fez a parede, agora livrou-se do Carlos pelo meio do campo. Que bola, tocou agora no Juninho, Juninho para o Renato, Renato para, organiza o time. Cabeça erguida, arranca de trás, passa pelo meio de dois, agora foi deslocado e o juiz marcou a falta do Edmilson sobre Renato. Tá jogando muito o Renato. Bola com Juninho. Juninho entregou para o Caio. Vai de novo o Caio. Cai para Renato. Renato pela meia direita. Bola com o Renato para Juninho. Grande bola. É para marcar o gol. Atira no corpo corpo do zagueiro. Volta a bola, mandando para fora pela linha lateral. Olha o que Renato está fazendo de melhor no jogo. Não sei se o Lauro concorda comigo. É armando, preparando, lançando os companheiros. Três virtudes de Renato ao futebol que ele sempre teve, que eu vou dizer depois desse lance aí. Lá vem o Grêmio. Olha a bola de Caio. Caio levantou direto, tentando surpreender o Beto, direto pela linha de fundo. Diga agora. Lá no meio da semana, o Paulo Santana, que é o grande fã do Renato, me disse assim: tu não vai ficar naquela de perguntar qual é o Renato que vem, se é o Renato isso, se é o Renato aquilo. O Renato que está aí dentro do campo, que isso aí interessa ao comentarista, é o Renato que está largando a bola de primeira sempre que pode, o Ranzolin já destacou. É o Renato que está desarmando, como roubou a bola do Gilmar, zagueiro no meio de campo. Então, marcando e desarmando, largando de primeira e não reclamando quando dá redonda e recebe quadrada. Quer mais? É mole, meu amigo. A bola com Alvinho. Alvinho no grande círculo do gramado, em profundidade, procurou na frente e cortou Polaco. Bola de Polaco, Polaco para Caio. Arrancou o time do Grêmio com Caio. Recebeu a bola, Caio, pela ponta direita. Ainda a bola com Caio. Espera para receber o Renato. Está pelo meio. A bola foi em direção a ele. Girou, parou, dominou, fez balãozinho, levantou para a grande área para o Bizu. Que bola vai completar? Defendeu, Beto. Olha, agora está gastando a bola o Renato. Está gastando a bola, está fazendo balãozinho de costas e fez o lançamento na enfiada para o Bizu. É uma coisa impressionante. A bola parou agora pela ponta direita. Carregando, evoluindo, subindo de novo o time do Guarani com o Sandro. Sandro na área, abandona a meta, Sidmar, para fazer a defesa. Brahma é tradição, onde tem alegria, tem Brahma. Chope a cerveja número 1. Atenção, em matéria de pintura, quem dá as tintas é Renner. Placar da Gaúcha no Gauchão 91. No Olímpico, 36 do primeiro tempo, resiste o Guarani, melhor campanha do campeonato, 0-0 com o Grêmio. Jogo 4 em andamento pela Loteca Brasileira, Coritiba 1, Londrina 0, vai dando a coluna 1, jogo 3 em andamento. Olha lá o Caio, Caio entrou pela ponta direita, vai levantar, levantou para o Bizu, tentou de cabeça para o Alcindo, vai marcar, colocou, bateu no travessão, voltou para o Bizu, salva Eliseu pela linha de fundo. O Grêmio teve o gol feito agora aí, Mancedo. Olha, o Alcindo tem mesmo que lamentar, fez tudo certo, pegou o rebote, meia esquerda, chutou a bola pelo alto, encobrindo, tirando do alcance do goleiro Beto, e ela deu no travessão, aí bateu no chão e no rebote, a zaga mandou pela linha de fundo, Lira vai cobrar, mas esse escanteio. Prepara-se Lira lá pela ponta direita, partiu para a bola, Lira vai levantar, levantou, Renato tentou de cabeça, falta, bola... e falta do Renato no goleiro, foi isso? É isso aí, a marcação do Silvio Rodrigues. Olha, tem partida que a gente diz assim, ninguém tá jogando bem. Quem é que tá jogando bem? Ninguém tá jogando bem. Agora, quando o Grêmio perdeu pro Taguá 2-0, dois jogaram bem. O Alcindo, que foi o melhor do time do Grêmio, e o Wilson, que jogou bem também, contra o Taguá na derrota. Mas hoje todos estão jogando bem, não há um que esteja jogando mal. E Juninho tá bem, Renato tá bem, e o Alcindo, o que ele fez agora, ele mirou como se fosse bater uma falta e deu por cobertura, deu azar no travessão. É, mas imagina que muitos do Taguá tenham jogado bem, né? Deve ter sido isso, né? Senão não ganharia o do Grêmio 2-0. Eu passei a noite de quarta-feira só falando no Taguá, né? É que o Grêmio está jogando hoje e o Taguá está jogando com o Brasil de Pelotas, não está aqui, ô Ranzolin. Chegou a tinta látex PVA que vai ajudar você a economizar tempo e mão de obra. Recorde Renner e Mademão e está pronto o serviço. Olha o Baidec. Baidec vai entregar para o Lira. Em seguida, o Estrada completa a informação que eu tive que cortar porque foi a jogada de ataque mais forte do time do Grêmio e a bola explodiu no travessão. Voltou para Lira. Lira já para o Pino. Pino arranca de trás, rende a bola com o Pino. Pino lateralmente para Baidec. Baidec com uma bola dominada, teve que ir para o lado ainda para dominá-la. Agora sim, ele tem com o domínio completo da jogada lá pelo lado direito, domina, entregou pro Juninho, Juninho pela meia esquerda na subida de ataque do Grêmio, olha que bola pro Caio, entrou pela grande área, salva o zagueiro, manda pra fora pela linha lateral, lance manual, na pressão do Grêmio, o Grêmio tá procurando o gol. 38, nos encaminhamos para o final do primeiro tempo, grande público no Olímpico, a bola ficou agora pra Lira, o juiz está mal marcando cobrado. Mal cobrado, o Estrada completa a informação, por favor. Pois não, terceiro set, o Grano tem River Plate e Belgrano de Córdoba pelo campeonato argentino. E o Grêmio tem um olheiro do Espinosa para ver o River. O River trouxe o Sabella para Porto Alegre, assessor do Passarella, para ver o Grêmio. Lira vai fazer o levantamento de bola. Fora da área, o Pino. Atenção, na pressão do Grêmio, apenas o Fábio, o atacante, camisa 9, no grande círculo do gramado. São praticamente 10 jogadores do Guarani na defesa. A bola foi levantada para a área, tirou Gilmar, voltou para Bizu, para Caio, dominou, tentou o tiro, entra por trás da bola, tira a bola dele de Nilson, para eles. Eliseu dá pra Fábio, Fábio é bom de bola, lá vai ele, arrancou, passou pelo Polaco, ainda bola com o Fábio, Fábio tocou na frente pro Lúvio, domina, tentou para o Fábio, entra Wilson, volta a bola para Pino, Pino ganhou a jogada, a bola de Pino, Pino entregou na frente para o Alcindo, arranca de trás, no campo de defesa do Grêmio Porto Alegrense, cabeça erguida procurando o companheiro para fazer o passe, viu todo mundo marcado, teve dificuldades, foi obrigado a traçar pro Wilson, recolheu Wilson, Wilson vai de perna esquerda agora para o Lira, começa o Grêmio, subir para o campo de ataque pelo outro lado, virou o jogo da direita para esquerda. Lira, Lira entregando para Juninho, de primeira para Pino. Pino, cabeça erguida, procura o companheiro para o passe. O Espinosa diz que o jogo tem que sempre sair dos pés de Pino para o campo de ataque. Pino entregou para Baidec. O time do Guarani marca muito bem. O Grêmio fica sem jogada, por isso esse passe lateral, para cá, para lá, porque não tem para quem passar. Agora apareceu o Alcindo, pouco espaço, por trás dele, Edmilson Giz marcou a falta, cobrada a falta, o Giz mandou repetir, estava fora do lugar, fora do lugar. Fora do lugar, a cobrança da falta pelo Grêmio. Com a promoção de Lígia Feliz de Pascoal, você pode ganhar um cadete zero quilômetro e muitos prêmios. Participe! Aqui, Gaúcha, 0-0. Vamos para o final do primeiro tempo. Resiste o Guarani. 41 minutos, vai fechar. Vão fechar agora. Bola ficou lá com o Renato. Renato na dividida contra Sandro. Entrou Renato no campo de defesa, quase no meio do campo. Entrou de calcanhar Sandro. Sandro entregando a bola agora para o campo de frente. De Alvinho para Sandro. Sandro tentou para o Fábio. Ficou livre, Fábio. Atenção! A bola foi tocada. Bandeirinha estava marcando impedimento. Olha, tinha uma posição do Pino aqui que podia estar dando condições regulares, mas de qualquer maneira o lance não era perigoso, era parcialmente perigoso, porque o Sidmar, a bola chegou no Sidmar, já estava dominando a situação. Olha o contra-ataque, bola com o Juninho. Juninho tentou na frente, ainda bola com o Juninho, insistindo na jogada. Três jogadores do Grêmio no lance. O Alcindo também estava próximo da bola ali, o Caio, mas a bola parou no meio do campo numa falta praticada pelo Baidec no jogador camisa número 9, Fábio do Guarani. 0-0, 41 minutos e meio, Lauro. O Baidec calça mais do que 41 e meio, deve ser uns 48 e meio. Na forma, levantou aquela raquete, o Silvio deu a falta. Jorge Antônio pela meia direita para o Lúvio, tentando subir para o campo de ataque, no toque de bola, esse é o Alvinho. Alvinho tentou agora para o Lúvio, Lúvio contra Lira, por trás, Lira tira a bola, domina de perna esquerda, perninha boa dele, o pezinho bom do Lira. Lira para Juninho, Juninho em profundidade, tentou Renato, cortou Gilmar, Gilmar de cabeça, olha o rebote, tropeçou na bola o Lira, mas ainda assim fez chegar a Renato. Renato passou no meio de três, lá vem Renato, no meio de quatro, carregando, foi derrubado o Renato, que estava fazendo fila contra quatro e reclama agora porque jogaram a bola para longe na falta, que é perigosa. Quem é o cobrador de falta do Olha, Grêmio? O Lira é o cobrador, mas ontem o Renato cobrou, até destaquei no sala de redação, o Renato ficou treinando e com bom aproveitamento. Como ele está se candidatando, quem sabe ele, Ranzolin. Renato pediu para cobrar, ele cavou a falta, ele dominou, passou por um, passou por dois. Aí a defesa do Guarani fez marcação coletiva, vieram quatro para cima dele, um fez a falta. E o juiz marcou, meia esquerda de ataque do Grêmio. Prepara-se para fazer a cobrança, Renato, 42 e 43. Vamos fechar 43 do primeiro tempo, 0-0. Resiste o Guarani, uma bola parada, falta mais perigosa do jogo. Prepara-se para fazer a cobrança, Renato. Cinco jogadores da formação do Guarani. Barreira orientada pelo goleiro Beto. Atenção, prepara-se, Renato, partiu para a bola, vai colocar, colocou alto, metro sobre o travessão, é tiro de meta para o Guarani, Macedo. É, não cobrou. Era o terceiro set, Brasil 15, Argentina 2. Portanto, Brasil 3-0, com parciais de 15-0, 15-3 e 15-2. Amanhã, 14h, a decisão Brasil e Peru, Ranzolin. Onde você for, leve a Gaúcha no radinho. Amanhã pela manhã, onde quer que você esteja, leve a Gaúcha no radinho, amarelo, para acompanhar com o cartão amarelo para Jorge Antônio por reclamação. Roberto Brauner em Barcelona, para embandeirar cera como tricampeão mundial. Brauner e a equipe da Gaúcha na Fórmula 1 ao vivo. Prepara-se para fazer a cobrança agora pelo lado esquerdo, Lira. Lira está entregando para o Pino. Pino ao lado do grande círculo do gramado, bola de Pino. Pino para Baidec. Baidec vai para a divisória, bola de Baidec. Baidec tentou na frente para o Renato, o corte foi feito e foi feito pelo lado esquerdo com o Jorjão. E Jorjão tocou para o Lúvio, lá vem Lúvio, Lúvio para Sandro. Sandro tenta de primeira bola com Sandro, Sandro no meio do campo, tocou a bola no Jorjão. Jorjão tem um pouco de dificuldades, mas fez um belo drible, ficou de frente, arrancou para o campo de ataque, vai conduzindo, a bola foi derrubada pelo Pino. Agora a falta é para o Guarani. É um pouco mais distante do que a falta chutada pelo Renato, mas a barreira vai ficar dentro da área aí, hein, Benfica? É verdade, entrou a dribles o Jorjão, ele veio desde a intermediária, um toquezinho por trás do jogador Pino, que ficou reclamando, mas que fez a falta em cima do Jorjão, é perigosa. A falta é muito perigosa para o goleiro Sidmar. 44 e 45, último minuto, está terminando o primeiro tempo. Pode-se dizer praticamente o último chute do primeiro tempo será dado agora. Com Jorjão. Jorjão para fazer a cobrança. Um bom cobrador de faltas. Essa barreira ficou na meia-lua da área. Barreira na meia-lua da área. Ali exatamente na meia-lua da área. E o tiro é frontal. Quem é que se coloca agora para a cobrança? É o Jorjão, mas tem cinco na barreira. 5 na barreira, caminhando a barreira, caminhando a barreira. Atenção, barreira já andou 1 metro. Prepara-se para fazer a cobrança. Partiu sobre a bola Lúvio. Veio para Jorgão, de perna esquerda. Experimenta, tira uma bomba alto sobre o travessão. Sidmar ainda deu um toque. Olha a espalmada do Sidmar. Deve ter salvo esse lance aí, porque a bola ia entrando na forquilha. Salvou sim, porque ele tocou e quase meio metro ele tirou. Se não ia na forquilha, seu lado direito. Escanteio favorece com o Sandro, o time do Guarani. Olha, o mão trocada do Sidmar acabou fazendo uma defesa que salvou o Grêmio. Descontos, o juiz está dizendo que desconta. Escanteio para Guarani, 45, esgotado o tempo regulamentar. Quase que o Guarani marcou de bola parada. Prepara-se para fazer a cobrança, Sandro levantou, bola na área, tirou de cabeça, de qualquer maneira, Baidec voltou agora para o Jorge Antônio. Jorge Antônio atrasou para o Eliseu. Eliseu pelo meio do campo, vai atrasar para o Beto. Ainda bola com o Eliseu. Eliseu recua para o Beto e vai terminar o primeiro tempo de partida. 46, um além do tempo regulamentar. O Guarani resiste, melhor campanha do campeonato, empata em 0-0 com o Grêmio. Nessa bola parada do Jorgão, Sidmar salvou e mandou para escanteio. Prepara-se para fazer a devolução de bola ao goleiro Beto. Aqui Gaúcha, ao final do primeiro tempo, o microfone da Gaúcha já está em campo com a reportagem para as ilustrações de final de primeiro tempo. Termina o primeiro tempo de partida. Estou chegando aqui para conversar com os jogadores do Grêmio e naturalmente quero saber a primeira impressão do Renato nesse primeiro tempo de 0-0. A equipe está criando, né? O adversário é bom, não deixa. A gente toca a bola, a gente tem que ser um pouquinho mais rápido na hora do toque de bola. Aí não dá tempo do adversário marcar. Tá aí a palavra de Renato na informação de Brahma Chopp, Sérgio. A tarde de sábado pro futebol é uma beleza. Tá aprovado hoje em Porto Alegre. Começa o segundo tempo. Saída para o time do Guarani, 0-0. Aqui Gaúcha, a bola pela meia direita agora para Jorge Antônio. Jorge Antônio entregando para Jorgão. Jorgão está trabalhando pela faixa central do gramado de perna esquerda. Fez o giro, entregou para Jorge Antônio. Jorge Antônio tentou para Sandro. Sandro encostou no Jorge Antônio. Entra Wilson e mandou lateralmente para o Grotto. Cristiano Grotto entregando a bola para o Alcindo. Alcindo arranca, vai para a divisória do gramado. Lá vai o Alcindo, molhou todo mundo marcado. Ele deu agora para Juninho. Conseguiu fazer uma bela jogada, armando Juninho. Juninho no giro, fecha, vai para o meio do campo. Tenta passar em profundidade. Havia 3 jogadores do Grêmio no impedimento, mas o juiz marcou um toque, porque a bola não havia chegado lá. Juninho para o Renato. Renato dominou, parou, dominou, entrando pela grande área. Da bola com o Renato. Renato no drible, vai para cima do Gilmar, passou pelo Gilmar, levantou para a grande área. Sai Beto para fazer a defesa aí, Benfica. Aí ele deu o toque sobre o Gilmar e aí tentou o toque para a área. Foi no Jorge Antônio e veio pro Beto, segurou, tá 0-0. Bola com o Alcindo. Alcindo recolheu, bola do Alcindo. Alcindo para Juninho. Juninho para o Alcindo. O juiz está marcando, não marcou nada, não. A bola vai saindo. Agora sim ele vai marcar o tiro de meta para o goleiro Beto do Guarani, Lauro. O jogador Sandro, que é o mais perigoso do Guarani de Venâncio Aires. A torcida tá agitada com a super descolada Pepsi. Tá todo mundo ganhando. São milhões em prêmios e saveiros off-road no Faustão. Olha lá o time do Guarani numa jogada do Lúvio. Lúvio para o Sandro, é um jogador perigoso, vai para cima do Pino, bola do Sandro, Sandro para o Lúvio, Lúvio pela ponta direita para Sandro, correu, correu, correu, chegou para dominar Grotto, Cristiano Grotto, o garoto, entregando a bola agora para o Wilson, gira, para, entrou o Lúvio, despacha de perna esquerda do capitão do time do Grêmio na ausência do João Marcelo hoje. Joga Baidec pelo centro da área no lugar do João Marcelo. A bola ficou para o Sidmar. Sidmar de perna direita. Uma boa reposição de bola, já observada há pouco pelo Lauro. Para o Bizu, voltou para o Alcindo, enganado pelo pico da bola. Entrou na jogada fazendo falta Edmilson. Edmilson fez a falta no Alcindo no grande círculo do gramado. Marcou o Silvio Rodrigues, CDB Meridional. Sempre um bom investimento para o seu dinheiro com seguro isento de IOF. Prepara-se para fazer a cobrança da falta, Juninho. Juninho tentou na esquerda para o Grotto. Voltou uma bola para Pino. Pino na divisória do gramado. Ainda bola de Pino. Pino para Baidec. Não, esse é o Wilson e agora é o Baidec. O Baidec está aqui pelo lado direito. E realmente oxigenou o cabelo. Bola para Renato. Renato tentou na frente para o Bizu. O corte do Carlos. Volta para o Baidec. Meteu a cabeça na bola. O rebote é para Jorgão. Edmilson. Jorgão. Edmilson. Vem de novo subindo para o campo de ataque o Guarani. Desmarca-se e recebe a bola Alvinho. Entregando agora para Jorgão. Jorgão pela esquerda. Ainda bola com Jorgão, encostou nele o Alvinho, é falta, o juiz marcou a falta do Juninho no Jorgão, meia esquerda de ataque do Guarani. Vamos fechando 3 minutos do segundo tempo, o Guarani de Venâncio, melhor campanha no gauchão de 91, resiste em Porto Alegre contra o Grêmio, ganhou do Internacional, como todo mundo sabe. Prepara-se para fazer a cobrança da falta para o Guarani de Venâncio, lá pelo lado esquerdo do Jorgão. Um bom público presente no Olímpico, grande torcida, a torcida organizada de Venâncio, veneno rubro-negro no estádio Olímpico. Prepara-se para fazer a cobrança da falta, Jorgão. Partiu para a bola, Jorgão vai levantar, levantou e levantou até demais, mas lá estava Sidmar para fazer o toque. E dominando uma bola, manda rapidamente para o contra-ataque para o Renato. Renato contra Eliseu, passou pelo Eliseu, lá vai Renato, Renato pela ponta direita. Contra dois, bola com o Renato, passou pelo Eliseu de novo. Fechou o Carlos, Carlos entra e tira a bola do Renato, despachando deu, no meio do campo. Ele deu alguma coisa, deu falta em cima do Renato. É, hein? Mas foi na bola, hein? Pois é, não houve a falta. Mas se enganou feio o árbitro aí, hein? Ô, Ranzolin, tem um detalhe sobre o árbitro, hein? Sentiu uma fisgada no músculo posterior da coxa esquerda no primeiro tempo. Ele falou isso aí pro nosso Regis Zoyer, que está aqui no Estádio Olímpico. E não deu essa falta o Silvio Rodrigues, aliás, deu, mas sem muita convicção, né? A falta do Renato, no Renato que não existiu. Não houve falta, não. Olha, o Carlos desarmou o Renato no chão, na bola, o senhor Silvio Rodrigues realmente marcou mal essa falta. Não houve a falta, e é uma falta perigosa. Prepara-se para fazer a cobrança Polaco. Polaco vai levantar para a área, dois jogadores do Guarani na formação de barreira. Silvio Rodrigues indicou a posição da barreira. Prepara-se Polaco. Polaco vai levantar para a área, o Grêmio está apertando na marcação. O Alcindo, cabeceou alto pela linha de fundo, é tiro de meta para o goleiro Beto. Vodka Popo Kelvis. Em Córdoba, River Plate e Belgrano de Córdoba, Ranzolin. Olha lá, agora é uma jogada de ataque do Guarani. Polaco, quarto passe que ia para Fábio. O toque de Juninho, falta, marca o juiz. Toque de Juninho na faixa central. Uma falta marcada para o Guarani cobrar no campo de ataque. Prepara-se para fazer a cobrança lá pelo meio. Gilmar se adiantou. Inconsulta e melhor preço em imóveis. Por isso, vá direto na Incosul e não se fala mais nisso. Confira na Incosul. Eles têm uma jogada ensaiada, Ranzolin. Na outra falta, o Jorgão aparentemente tinha cobrado longe demais, mas que nada. Buscava justamente o Gilmar, que agora se coloca de novo dentro da área. Gilmar na área, é o capitão do time. Edmilson atrás, também Jorgão. Edmilson pediu para cobrar. E em posição de cobrança, barreira do Grêmio é do meio da rua. Partiu para a bola, Jorgão deixou agora para Edmilson. Atirou rasante, corta na entrada da área o Alcindo. Alcindo arranca para o contra-ataque do Grêmio. Bola conduzida, lá veio o Alcindo, abriu para Renato, Renato parou, girou, enganou uma marcação do adversário, que é Jorge Antônio, bola com o Renato, Renato espera a colocação, vai para cima do primeiro, foi driblado o zagueiro e fez a falta. Era, na marcação era o Alvinho, ele fez a falta, o juiz marcou a falta, para Caio, recebeu na cobrança do Groto, bola para Caio, abriu pela ponta esquerda, foi derrubada, agora nova falta. Gol! Na entrada da área, essa aí não houve dúvida, hein, Benfica? Uma não, falta... essa não houve dúvida nenhuma, foi falta realmente em cima do Caio. E uma falta ao lado da área, diga rápido, Estrada. Gol do Brasil, Ranzolin. Paulo Sérgio aos 9 do primeiro tempo, agora Brasil 1, Taguá 0. Olha, está subindo na tabela o Brasil de Pelotas, está subindo o Brasil de Pelotas, força no golchão. Prepara-se para fazer a cobrança, o Alcindo. Mabília. Mabília. Groto na área, Groto na área, Cristiano Groto está pedindo bola, lá no lado direito de ataque. Prepara-se Alcindo para fazer a cobrança da falta para o time do Grêmio. Dois homens da barreira, levantou bem fechado, vai o Beto, uma confusão, rebote para Jorgão, arranca para o contra-ataque Jorgão. Jorgão trancou bem a jogada, bola de Jorgão, sofre a falta. No corpo dele foi Juninho, dispara o jogo para marcar a falta. Bardal pro Al, proteção total contra a correção dos motores a álcool, tudo anda bem com o Bardal e o cartão amarelo, foi pro Juninho, né? Juninho que fez a falta em cima do Jorgão, confirmando Mabília no aquecimento. Mabília no aquecimento, olha, mas o Brasil tá tudo de Pelotas, okay com o Juninho, hein? Brasil de Pelotas tá indo para 15 pontos, hein? Tá indo para 15 pontos, só que com fazendo 11 jogos, né? Vai ficar com 11 jogos, tá? Tá 15 pontos. O Guarani tá indo para 16. O Grêmio para 17, mas o Grêmio vai fechando hoje 3 jogos a mais que o Internacional. 3 jogos a mais do que o Internacional. Vejam só. Bola movimentada agora pela meia esquerda. Na tentativa de jogada para o Edmilson, cortou o Pino. Voltou o rebote para Caio, cabeceou para trás. Olha a bobagem da defesa do Grêmio. Ficou para Fábio. Fábio para Lúvio. Lúvio para o Sandro. Sandro se atrapalhou, perdeu tempo. Foi atrasado agora para o Alvinho. Alvinho para Edmilson. Vem de novo o Guarani. Bom time o Guarani. Bola com Edmilson. Edmilson para Fábio. Fábio pelo meio, ao centroavante. Cavador, lá vai ele. Atirou, deu na canela do jogador Wilson. E o rebote é para o Pino. Arranca de trás Pino. Pino em profundidade na ponta direita para Renato. Renato recebeu. Lá vai Renato agora pelo flanco direito. Lá vai Renato. Renato para cima do Eliseu, dois da marcação sobre Renato. Renato levantou no meio para Bizu, corta Gilmar, rebote para Jorgão. Jorgão entregando a bola para o seu companheiro de equipe, que é Lúvio. É bom o jogo no Olímpico, bola para Fábio. Fábio entregando para Jorge Antônio. Jorge Antônio arrancando para o contra-ataque do Guarani. Olha a bola com Jorge Antônio. Jorge Antônio para Sandro. Sandro pela ponta direita, corre, bate a bola no Groto. Entra Wilson na dividida contra o Jorge Antônio. Juiz está marcando a falta do atacante. Sandro empurrou Wilson. Juiz marcou a falta. Lauro Quadros, 9 minutos, segundo tempo. Jogo bom disputado. 0-0 no Olímpico. Vou dizer agora, Ranzolin, o que o Espinosa certamente dirá no final do jogo, que é o seguinte: se o Lira não tem essa lesão na virilha e até é problema, quem sabe, para viajar para Buenos Aires, ele poderia experimentar o Groto como no coletivo, na primeira função do meio campo, e o Pino mais solto, mas agora vai ter que colocar uma bilha, porque colocou o Groto na lateral e não tem o Groto pro meio de campo. Mais um, mais Brahma Chopp, a cerveja número um. Arremesso para o time do Grêmio, prepara-se para fazer a cobrança, não é para o Guarani, o último jogador a tocar na bola foi do Grêmio, arremesso para o Elisil do Guarani. Reforçando o que disse o Lauro, ontem foi exatamente isso que fez o Espinosa quando colocou o Groto em campo. Arremesso cobrado de Eliseu, Eliseu para Fábio, Fábio tentou na meia esquerda para Edmilson, Edmilson puxou para Jorjão, Jorjão devolveu uma bola para Eliseu, toca fácil a bola ao time do Cacau, bola do Edmilson, Edmilson em profundidade, não entrou ninguém, sai da meta Gilmar para fazer a defesa, atenção, na jogada Gilmar, Gilmar enfiou pelo meio para Sandro, veio de trás para dominá-la, insistindo, Groto para fora pela linha lateral, lance manual para o Guarani, chegou a tinta látex PVA que vai ajudar você a economizar tempo e mão de obra, fez uma campanha da Gaúcha em outubro, a bola parou pela meia direita, evoluiu subindo para o campo de ataque, carregando, evoluindo, tenta o time do Grêmio com Juninho na resposta com Alcindo, bela jogada, Alcindo pela ponta esquerda, vai para cima do Gilmar que veio na marcação, bola com Alcindo, Alcindo levantou procurando o Renato, Renato vai tentar dominar, abriu a jogada agora para Caio, Caio pela ponta, bola com Caio, Caio dominou ao lado da grande área, bola de Caio, Caio para Renato, com bola dominada, entrou, vai bater, atirou pela linha de fundo, agora ele sentiu o ângulo de gol e bateu, mas a bola passou à esquerda da meta de Beto aí, Benfica. E ainda deu José Alberto Andrade com o Internacional de São Paulo lá em Rio Grande, bola agora com o Renato, Renato pedalou para cá, para lá, bola com o Renato, Renato ameaça, ainda bola com o Renato, Renato insistindo, entrou na jogada desarmado, Jorjão, recebeu do Lúvio, Jorjão, de perna esquerda, boa perna esquerda de Jorjão, para o Sandro, levou no corpo, atraiu a marcação do Groto, vai para cima do garoto, procura passar, Groto de perna esquerda, manda para fora, lance manual, arremesso manual para o Guarani, essa é uma seleção como você nunca viu, super descolada, Pepsi escalou prêmios incríveis, além dos saveiros off-road de toda semana no Faustão. Uma bilha tava aquecendo, tá conversando com o Espinosa agora, uma bilha, Serginho? Não tá mais, já sentou, é o problema. E para distribuição em todo o Rio Grande do Sul, zero hora, edição colorida de domingo, bola com o Jorjão, Jorjão entregando a bola agora pela ponta direita, meteu-se para dominar pelo lado esquerdo, Groto, Groto atrasa para Baidec, tenta jogar para Sidmar que faz a defesa, agora chegou a hora de fazer a inscrição, a partir de terça-feira inscrições abertas para a 8ª maratona de Porto Alegre para a Rústica, maior festa do esporte no dia 27 de outubro em Porto Alegre, a bola parou no campo de ataque nas mãos do Sidmar, o Guarani tentou uma jogada, mas o Sidmar protegeu e os zagueiros estavam ao lado dele e ele ficou com a bola e rapidamente mandou para Juninho, Juninho em profundidade, que bola pro Renato, entrou pela grande área, entra Carlos na bola, Beto vai fazer a defesa, não houve nada, caiu o Renato, não, mas... não foi nada não, é, não houve nada, foi o Gilmar, né, que dividiu com ele, é, exatamente, o Gilmar antecipou, o Renato deu um toque e caiu depois, mas não houve nada absolutamente, só que o Renato tá sentindo bastante o pé direito. Olha a bola com Polaco, Polaco pela meia direita, bola de Polaco, Polaco para Baidec, está ainda ajoelhado, caindo na área, tentando sair, jogando o Renato, a bola de Baidec, Baidec para Juninho, Juninho para Caio, Caio pela meia, bola com Caio, Caio passou pelo primeiro, pelo segundo, para o Alcindo, devolveu mal, olha o contra-ataque do Guarani com Lúvio, Lúvio parou, entregou para Sandro, Sandro pela ponta direita, é muito rápido o time do Cacau, bola para Sandro, Sandro vai para cima do jogador Wilson, girou para cá, para lá, entregou para o Lúvio, bom de bola, enganou o Pino, levantou na grande área, procurando Fábio, a bola passa por toda a área, ficou para Polaco, Polaco levou meio na canela, mas vai dominando, uma bola foi empurrada por trás pelo Fábio, falta, falta, marca o árbitro. É. O Fábio que no primeiro tempo deve ter levado uma pancada acima do Surzinho, independente de Cruz Alta, Sulina e o Pacaraí de Dom Pedrito, rádio de fusão de Erechim, Encruzilhadense de Encruzilhada do Sul, Encantado de Encantado, sempre em colaboração com Zero Hora, pode falar. Bem, né? Bem pelo lado direito de defesa do Grêmio, tá ali o Quero Quero, caminhando no gramado, não tá nem aí pro jogo, hein? Se o Pedro Ernesto aqui, ele sai cantando, Quero Quero, bola movimentada agora para o Renato levantou na área, caiu o Bizu, que ele queria o quê? Fazer um cineminha na área, não ouvi nada aí, Benfica. Eu também, é, eu não vi nada, no máximo obstrução, mas sinceramente nem isso eu vi no lance, eu vi cinema do Bizu que já levantou. Groto solou a bola e vai para o contra-ataque, o time do Guarani recuperando rapidamente com Jorge Antônio passando para o Edmilson, Edmilson abriu pela ponta esquerda para Fábio, Fábio para cima do Polaco, procurou passar pelo Polaco, dominou, experimentou, atirou direto pela linha de fundo, mas desviado completamente fora de perigo. Sidmar pede a bola para fazer a cobrança do tiro de meta, 15 minutos. Agora, depois de uma hora de futebol, o Grêmio tem meia hora. Uma hora se foi. Sobram 30 minutos para o Grêmio tentar sair do 0 a 0. O 0 a 0 Hein, como é que é, o Lauro? E o Guarani também, né? É, pois é, o Guarani também, mas a verdade é o seguinte, o empate é bom para o Guarani e não é bom para o Grêmio. O empate é bom para o Guarani e não é bom para o Grêmio. Portanto, o Grêmio tem meia hora para sair do 0-0, porque o 0-0 favorece o time visitante. Voltou uma bola agora para Baidec entregando agora para o Alcindo. Alcindo pela ponta direita, ainda bola com o Alcindo. No meio, nas pernas, na janelinha, procurou passar, entre Edmilson, fez a falta. Usou o braço, fez a falta, o juiz marcou. Pela direita de ataque do Grêmio, uma falta perigosa aí, Benfica. Perigosa. Cartão amarelo para o jogador Gilmar, número 3. Olha, foi uma janelinha do jogador Alcindo em cima do lateral esquerdo Eliseu, do time do Guarani. E depois chegou o Edmilson cometendo a falta. Vai haver levantamento para a área do Guarani. Com a ponta direita ajeitando uma bola, camisa número 11, Alcindo. Dois homens do Guarani na barragem. O Grêmio adiantou, Wilson. Zagueiro goleador na área, Juninho, Wilson, Renato, Bizu, Caio. Edmilson a todo momento marca o Wilson. Prepara-se para fazer a cobrança da falta. Alcindo lá pela ponta direita, 16 minutos e meio, 0-0. Um resultado que não é bom para o Grêmio. Bola de Alcindo, levantou na área, tira de cabeça. Ele deu que falta. Falta do Wilson em cima do Gilmar. É, queremos ser embandeirados com o tricampeonato mundial ao lado de Ayrton Senna. Bola movimentada pela meia direita, entrou na jogada, parou, dominou Polaco para Baidec. Baidec atrasa para Sidmar. Sidmar tenta fazer a devolução, jogue limpo com o motor do seu carro, use Bardal Topoil na gasolina, tudo anda bem com Bardal. Olha a bola com o Renato. Renato pela meia direita, insistindo na jogada. Renato no drible, pra cá, pra lá. A marcação do Guarani é espetacular. Entra derrubado agora Renato pelo Edmilson. Nova falta. Quando o Guarani perde a bola, faz a falta, principalmente fora da zona de perigo. O juiz marcou a falta sobre Renato. Prepara-se para fazer a cobrança de falta, Renato, para o Grêmio. Vamos para 18 minutos. Nunca é demais lembrar que este Guarani venceu o Internacional e por isso tem a melhor campanha do campeonato. Bola com o Renato. Renato dominou na entrada da área, perdeu para Jorgão. Jorgão entregando agora pela meia direita para Lúvio. Lúvio no giro. Esse fez o gol contra o Internacional. Tocou agora para Jorgão. Olha que belo ataque do Guarani. Bola com o Jorgão. Jorgão vai pelo meio. Bola com o Jorgão. Jorgão entregou para Jorge Antônio. Chegou, parou, dominou. Jorge Antônio venceu pela grande área. Vai tentar o tiro no fundo de campo. Adianta demais a bola. Perdeu para Groto. Recupera a posse de bola, entregando para Jorgão pela ponta direita. Tenta a cruzada. Ainda bola com o Jorgão, apertado pela marcação do Pino. Jorgão para cá, para lá. Pino em cima dele. Pino tentou tirar a bola. Estica a perna. Domina a situação. O Pino. Pino entregando a bola para o Balseiro. Recupera Jorge Antônio para fora, linha de fundo. É tiro de meta para o Sidmar aí, Macedo. É na boa jogada de ataque na arrancada. Depois o Guarani perdeu tempo. Pino veio na recuperação. Ganhou o tiro de meta. O Grêmio tem pressa. Segue 0-0. Placar de Tintas Renner aqui no Olímpico. A bola do camisa 4, Carlos. Carlos vai entregando pelo meio. Apareceu para dominar agora pela meia esquerda, Edmilson. Edmilson vai carregando. Bola com Edmilson. Polaco mandou para fora pela linha lateral. A verdade, Lauro e ouvintes, é que um 0-0 com o Guarani, pelo que o Guarani está jogando nesse campeonato, é resultado normal. Resultado anormal para o Grêmio depois do Grenal foi a derrota para o Taguá. Porque o empate, mesmo em Porto Alegre, é um resultado considerado normal. Bola movimentada pelo meio. Na tentativa, na frente, sai da mesa Sidmar para fazer a defesa. E o torcedor sabe disso. Tanto assim que o torcedor não está vaiando, não está insatisfeito com aquilo que está acontecendo. Claro que ele quer ganhar, mas ele está compreendendo o 0-0. Bola com Caio. Caio entregando na meia esquerda agora para o Alcindo. Alcindo girou. Bola com o Alcindo. Alcindo tentou o passe para o Caio. Caio recebe na pressão do time do Grêmio. O Grêmio procurando o gol. Bola do Alcindo. Alcindo no retruque entregou para Renato. Vamos ver o que ele vai fazer. Parou a bola. Tem marcação. Soltou de primeira para o Caio. Agora para o Bizu. De costas. Atrasou para o Juninho. Emenda. Tira. Bate no Carlos. Volta a bola no rebote agora para o Jorgão. Arrancando de trás de novo o time do Guarani. A bola ficou no lado direito de ataque com o Jorgão. Jorgão dá para o Fábio, buscou o jogo Fábio, entrou contra ele Wilson, Wilson e Fábio, vai o Fábio, na raça, trombou com o Wilson, trombou com o Groto, bola para fora, lance manual favorecendo o time do Guarani. O juiz deu para o Grêmio, arremesso para o Grêmio. Há mais de 100 anos que os brasileiros conhecem Brahma, vai nessa Brasil. Brahma Chopp, a cerveja número 1, aqui gaúcha. Chegamos a 20, faltam agora 25, faltam 25, 20 no segundo tempo, placar 0-0, aqui gaúcha. Amanhã tem Internacional em São Paulo pelo complemento da rodada da jornada da gaúcha, direto de Rio Grande com Marco Antônio Pereira, Rui Carlos Osterman, Regis Zóio, José Alberto Andrade, Kleber no plantão. Olha a bola com Caio, Caio pela ponta direita para o Alcindo, Alcindo entregando para Caio, Caio tentou para o Alcindo, voltou agora para Caio, perde para Alvinho, Alvinho entregando a bola pela ponta esquerda no contra-ataque. Olha o Sandro aberto pela esquerda, lá vai Sandro na velocidade, tentou para Lúvio, antecipação de Baidec. Baidec recupera para o time do Grêmio, entregando para Juninho. Juninho no grande círculo do gramado, jogo trepidante para o Balcino, tem condições, vai marcar o gol, vai driblar no goleiro, atirou, defendeu, pé Neto. O Bandeira deu condições de uma bola enfiada para o Alcindo, onde ficou a dúvida. Pelo menos para mim, se estaria ou não impedido. Para mim não. Absolutamente não houve impedimento. Juninho lançou em diagonal. Eliseu realmente não daria condições, mas pelo meio, Carlos e Gilmar davam condições para o Alcindo. Juninho vai carregando a bola de Juninho. Juninho para Pino. Pino pela meia esquerda, bola com Pino. Pino para, domina ainda a bola com Pino. Pino tentou. Entra e Edmilson tira a bola dele. Não é o mesmo jogador do Grenal, o Pino hoje. A bola parou agora pela meia direita, vai carregando, evoluindo para o campo de ataque o Sandro. Sandro entregando para Lúvio. Lúvio recolhe a bola de Lúvio. Lúvio tentou na ponta esquerda para Sandro. Volta a bola pela meia direita para Edmilson. Na pressão do Guarani. É um time bom. Joga marcando, joga atacando. É um time muito bom, o time do Cacau. Está confirmando em Porto Alegre perante um grande público. O Guarani não se intimida. Está aí o veneno rubro-negro. A bola parou pela meia direita, a bola com o Jorjão. Jorjão procura passar agora para Lúvio. Mete na jogada Baidec e recua para Sidmar. Recorde Rene no Mandemão, está pronto o serviço. Aqui Gaúcha, conosco Rádio Planetário de Espumoso, Alto Taquari de Estrela, São Roque, Faxinal do Soturno, Gaurama de Gaurama, Giruá de Giruá, Biruá de Biruá, Pitangueiras de Itaqui. Sempre em colaboração com Zero Hora. 0-0, vai o Grêmio. Vai de novo arrancando de trás agora com Juninho. Juninho para Caio. Caio pela meia esquerda, vai carregando Caio. Caio tocou no Juninho, grande bola. Entrou pela grande área, vai no fundo de campo, tentou um giro. Bola de Juninho. Juninho passou agora de novo para o Caio de perna direita. Olha a cruzada para o Renato. Tentou, matou no peito, girou para o canto. Bate no zagueiro, vai pela linha de fundo, escanteio. Na tentativa de fazer uma puxada, Renato cavou o escanteio. O Grêmio vai todo para cima agora, aí Benfica. Um escanteio que vai ser cobrado pelo Alcindo. Renato matou no peito, virou, bateu no Gilmar. Alcindo na cobrança. Prepara-se Alcindo pela ponta direita. Autorizado pelo árbitro, levantou. Bola alta na área, olha o Beto, saiu mal. É falta no goleiro. Bizu no goleiro, foi isso aí que marcou o Silvio Rodrigues. Foi do Renato, foi no primeiro lance. O Bizu depois caiu com a bola à sua cabeça, mas o Renato fez a falta em cima do Beto. Aqui Gaúcha, acompanhando Grêmio na estreia, na volta de Renato, na volta de Baidec contra o Guarani de Venâncio Aires. Uma partida duríssima, 23 do segundo tempo. Bom futebol, em alta de novo o gauchão, com a chegada de Gerson e Lê estão para estrear no Internacional. Não será ainda amanhã. Cláudio Duarte ocupa o lugar de Abel. Uma semana onde houve muitas transformações, uma grande agitação no futebol regional do Rio Grande do Sul. Altamente promovido, futebol em alta, gauchão em alta. Arranca para o campo de ataque, subindo agora o Guarani. Aí está o Guarani, honrando o futebol do interior do estado. Grande campanha. Entregou a bola para Jorjão. Jorjão para Sandro. Sandro para Jorjão. Jorjão de perna esquerda procura passar em profundidade da bola com Jorjão. Jorjão pela ponta para o Edmilson. Para fora, bateu por último no polaco. O juiz está Eliseu para a cobrança do lance manual. Bola do Eliseu. Eliseu entregou pelo meio para o Sandro. Bota a bola no chão. Pé alto do polaco. Pelo menos jogo perigoso aí, Marcelo. É isso aí. Marcado em cima pelo árbitro Silvio Rodrigues, jogador do Guarani. Sente o joelho, mas o polaco, na tentativa de pegar a bola, acabou atingindo sem intenção, Sandro, o jogador do Guarani. É os dados 25 do segundo tempo. Em dificuldades, o Grêmio em casa contra o Guarani, 0-0. Jorjão experimentou, atirou no segundo pau. Tentou de cabeça para dentro do campo. Carlos, a bola caiu onde estava colocado o Bizu. Bizu deu para o Caio. Arranca para o contra-ataque. Caio tentou para o Wilson. Recuperando a posse de bola, Edmilson. Edmilson pela meia direita para o Lúvio. De novo a bola do Guarani. Vai Lúvio. Lúvio contra Caio. Girou para cá, para lá. Se atrapalhou no fundo. Ainda tentou passar. Ainda bola com o Lúvio. Desarmado pelo Wilson. Arranca de trás. Lá vai Wilson. Na raça, na força. Lá vai Wilson. Wilson já venceu 20, 30 metros do campo. Entregando para o Caio. Caio para Wilson. Wilson pela ponta esquerda. Corre e não alcança para fora. Lance manual para o Grêmio cobrar. Ele mesmo vai cobrar, capitão do time, manda o pessoal vir para a área, vai cobrar como se fosse um escanteio, levantou, bola na área, na marca penal, procurando o Renato, tirou de cabeça Carlos, volta para Sandro. Sandro tenta se rearmar, o juiz marca falta contra o Grêmio. Lauro Quadros, 25 minutos e meio, 0-0 segundo tempo. Logo que o Wilson surgiu como titular do Grêmio, Vanzolim, eu disse que ele era um Baidec melhorado. Mas um Baidec melhorado em relação ao Baidec de 83, porque em relação ao Baidec de hoje, o Wilson é muito melhorado. Tentativa de ataque, vai subir o time do Guarani na cobrança da falta. Alvinho. Alvinho entregou a bola para Lúvio. Lúvio procurou passar pela esquerda agora para o Edmilson. Negaciou e Baidec ficou com ela. Baidec arranca de trás. Sidmar pediu, ele não deu. Preferiu jogar. Ficou de frente para o campo de ataque. Vai levando uma bola Baidec. Baidec soltou mal. Entrou na jogada para dominar Lúvio. Lúvio para Fábio. Fábio passou pelo Baidec. Entra Wilson para consertar a jogada. Bola de Wilson. Wilson lateralmente entregando agora para Polaco. Polaco arranca de trás, ainda a bola com o Polaco. Polaco no grande círculo do gramado para Caio, fez a parede com o corpo, atrasou para o Pino. Pino recebeu lateralmente, entregando para o Groto. Cristiano Groto atravessa a divisão do gramado, garoto, entregando agora para o Valcindo. A bola bate no Sandro para fora, lance manual para o Grêmio. 5 e meia. É que o Fábio está reclamando do árbitro, que deu jogada vencida normal. Mas o banco do Guarani está reclamando do Fábio, que não soltou a bola. A bola está com o Sandro. Sandro atrás, arranca para o contra-ataque, entregando para Jorgão. Jorgão parou no grande círculo do gramado, passou para o Luvio, Luvio perdeu, arrancou o Groto, entra Sandro na bola, a bola é de Sandro. Sandro para, bola com Sandro, Sandro pela meia esquerda agora para Jorgão, dominou na perna esquerda, bom na bola esquerda, na perna esquerda, ele é bom de bola, Jorgão, entregando a bola agora para Sandro. Sandro veio, fechou para o meio, Jorgão abriu pela ponta, bola para o Luvio, Luvio devolve agora no toque de bola para Jorge Antônio, é muito bom o time do Cacau, bola de Jorge Antônio, levantou na grande área de Peixinho, tirou o Baidec para fora pela linha lateral. Também está concorrendo aí o Jorge Estrada. Perfeitamente, Rosolim. Agora 27 minutos do primeiro tempo no Chateau Carreira em Córdoba. Permanece River Plate 0, Belgrano 0. E o Belgrano joga melhor, Rosolim. É, Belgrano é o Guarani lá, ó, tirando realmente, mas o jogo é em Córdoba, né? Ainda fica pior pro River. River e Grêmio aquecendo as turbinas para o grande jogo da Supercopa em Buenos Aires, no Monumental de Nunes, na terça-feira. A Gaúcha vai estar lá. Bola movimentada na tentativa de ataque, insistindo, Bizu, Bizu para Renato, Renato tem um campo, contra três, vai entrar pela grande área, pode ser o gol do Grêmio, bola com o Renato, tentou o drible, perde para Eliseu, que na dividida ganhou de Renato, despacha a bola no contra-ataque rapidamente, Gilmar, Gilmar para o Lúvio, Lúvio para Sandro, Sandro na divisória do gramado, sofre a falta, reclama, o juiz não marcou, ficou agora para Caio, cai de novo para Renato, Renato abriu pela ponta esquerda, bola com o Renato, Renato para cima do Gilmar, bola com o Renato, Renato ajeitou, bola com o Renato, Renato tentou atrasar, atrasou para Juninho, na pressão do time do Grêmio, bola de Juninho, Juninho para Renato, entrou sobre ele Gilmar, reclama Renato, abriu as asas o Gilmar, bateu no Renato, ele ficou reclamando, houve alguma coisa aí, Benfica? Olha, Ranzolim, eu vou dizer uma coisa, esse é o típico lance que é difícil do juiz marcar o pênalti, só que o Renato trombou com o Gilmar e o Gilmar por baixo puxou a perna do Renato e por isso ele caiu. Bola com o Pino, atravessou a divisão do gramado, bola de Pino, Pino para Juninho, Juninho no grande círculo, bola com Juninho, Juninho lateralmente para o Alcindo, Alcindo driblou o primeiro, vai para cima do segundo, em evolução, rápido, lá vai Alcindo para Bizu, grande bola, entrou pela grande área, Bizu, Bizu vai levantar, levantou para ninguém, tentou passar para ti aí, ô Benfica. E faltam agora 15 minutos e meio para terminar, Grêmio 0, Guarani 0. Jogo 4 da Lotec em andamento no segundo tempo, permanece Coritiba 1, Londrina 0, vai dando a coluna 1 pelo campo. Campeonato Argentino, River Plate e Belgrano vão empatando em 0-0, 30 do primeiro tempo. De novo, tenta se organizar o time do Guarani, um balãozinho sensacional de Sandro Giz, já estava marcando falta. Falta para o Guarani cobrar. O Jorgão levantou para Fábio, Fábio pela ponta direita em velocidade, lá vai o Fábio. Fábio parou, dominou, esperou a chegada dos seus companheiros, bola com Fábio, driblou, driblou para dentro do campo, driblou o Groto, enganou o Wilson, ainda bola com Fábio, atrasou a bola para Jorge Antônio, bola de Jorge Antônio para Jorgão e deu de canela para fora. Pela linha lateral, linha arremesso manual para o Grêmio. Vai cobrar Alcindo. É que o alemão Wilson marcando por pressão, aquele abafa, o cara larga a bola, não, Razão. A bola com o Juninho. Juninho vira o jogo agora para Polaco. Polaco tem um campo inteiro pela frente. Vamos ver o que ele vai fazer. Com a bola dominada, arrancou, subiu para o campo de ataque. Soltou na meia direita para o Caio. Caio para o Renato. Renato fez a parede, devolveu para o Caio no retruque. E rebatida de Gilmar. Gilmar para Fábio. Fábio com Pino. Pino tirou de cabeça parcialmente. Caiu no Jorgão. Com quatro jogadores de ataque, vai para o contragolpe o time do Guarani. Bola de Jorgão. Jorgão tocou no Fábio. Entra Pino sobre ele, Pino contra Fábio, bola tocada para fora pela linha de fundo. É tiro de meta, o escanteio, falta, o que que houve aí, Marcelo? 31 minutos e meio, Guarani de novo com os zagueiros na área. Cobrado escanteio mal pelo Sandro, cobrou no chão, o rebote voltou para ele, no toque do Edmilson. Agora sim, ele levantou na área, procurando seus zagueiros, tirou da área, Groto de cabeça. Volta o rebote para Jorgão, pelo meio, Jorgão tocou a bola para o seu companheiro Jorge Antônio. Do meio do campo vai atrasar para Beto. No Meridional, você identifica a solução certa para os seus cruzados. Meridional, Banco Múltiplo com a força da União. Aqui Gaúcha, Fórmula ao vivo é da Gaúcha. Amanhã de Barcelona, Roberto Brauner, com um grande Marques. Prêmio que pode embandeirar Ayrton Senna como tricampeão mundial. Marques. Da Gaúcha. Marques. Olha, onde você for, leve a Gaúcha no radinho. Vai entrar o uruguaio Marques. Marques, o uruguaio, centroavante. Vamos ver quem vai sair. No Groto, Groto entregando para o Alcindo. Alcindo carregou bola com o Alcindo. Alcindo foi trancado. O juiz disse que não houve nada. Arranca para o contra-ataque o time do Guarani. Bola pela meia meia direita para Jorjão. Jorjão molhou todo mundo colocado e mais a... Pelo modelo que o Grêmio está apresentando aí, o Renato no meio junto com o Bizu, tem que sair o Bizu. Fosse outro modelo que não tivesse um atacante pelo meio, como é o Renato junto com o Bizu, até poderia ficar o Bizu com o Marques. Mas do jeito que está, ele vai tirar o Bizu. No giro, tenta dominar, para e está dominando a situação agora o Baidec. Lateralmente, a bola de Groto foi tocada para o Sidmar. A menos que ele colocasse o Renato mais pro flanco, mas deve sair o Bizu, sim. Olha, o Brasil de Pelotas, como eu disse, está indo para 15 pontos. E por aproveitamento vai passar o Grêmio. A vitória do Brasil vai dar para ele o melhor aproveitamento do que o Grêmio está conseguindo com esse empate. A bola ficou agora para o Alcindo. Alcindo tentou para Renato. Renato pela ponta direita. Olha o Renato na jogada contra dois. Renato não tem espaço. Conseguiu no fundo de campo. Estica a perna no carrinho. Eliseu me manda para escanteio, Benfica. Aí Bizu entra Marques, o uruguaio. E jogou lá em Pelotas. Jogou mal contra o Pelotas naquele empate em 1-1. O Bizu não tem velocidade. O Marques tem menos velocidade ainda. Mas é um jogador de posicionamento. É um Artime, né? Mal comparando, porque o Artime era um jogador de muito mais qualidade e vai tentar botar pra dentro aí o Marques. Olha o Guarani, olha o Guarani, Lúvio na dividida com o Wilson, entra Pino e desarma entregando para Juninho, vai para a divisória do gramado levando a bola Juninho, atravessou bem, carregou bola com Juninho foi para o drible, driblou para dentro, tocou no Renato, antecipação de Gilmar, volta a bola para Baidec, no grande círculo do gramado, limpou para Groto de trás, atravessando a divisória, bola com o Groto, olha todo mundo marcado, tocou na ponta esquerda, carregando, lá vai Juninho parou, dominou, ainda bola com Juninho para o Renato, matou no peito, tentou puxar para a área, puxou para o Alcindo foi deslocado, o juiz disse que não houve nada, bola do Carlos depois de dominar a bola, tocou na meia direita para o Lúvio em abertura, passa para o Sandro, na divisória do gramado recebeu, carregou no contra-ataque, Jorjão, Lúvio impedido, marca a bandeira, confirma o árbitro, gol de quem? Do River Plate, Razolin, Rivarola cobrando pênalti aos 35 do primeiro tempo, agora River 1, Belgrano 0. Razolin, qual é a instrução do Espinosa, Marcos? É, movimentação na área, os caras jogaram. Movimentação na área, Marques, número 16, no lugar de Bizu. A Rubens Moreira tem em seu time toda a linha de produtos para a limpeza da Lever Industrial. Rubens Moreira, representando Lever Industrial. Valorize a vida, abrace o Taim. Mais uma campanha da Rádio Gaúcha em outubro. Sai Bizu. Entra o Marques uruguaio. Olha a bola com o Baidec. Baidec tenta de reposição. Olha o chuveiro na área do Guarani. Tirou meio enforcado, mas tirou o jogador Gilmar. Rebote para Juninho. Juninho bota no chão, ainda bola com Juninho. Juninho procurou na frente agora para o Alcindo. Alcindo para Juninho. Juninho parou, dominou, tentou o tiro. Volta a bola agora para o Renato. Renato para Juninho. Apareceu ali, tentou completar o Alcindo. Volta para Jorjão. Jorjão salva a situação e manda para Sandro. Pela ponta direita. Vai para o contra-ataque o Guarani. 36. Carregando, faltando. Do 9, lá vai atropelado pelo Groto, o Sandro, o Giz marcou apenas o lance manual, cobrado o lance manual pelo Wilson para o Baitec. Repito, faltam 9 minutos para terminar no Olímpico. Grêmio 0, Guarani 0, bola movimentada pela ponta direita, vai carregando Renato pisou na bola, ainda bola com Renato, chamou um companheiro, ainda bola com Renato, driblou, preparou de perna esquerda, tirou no corpo do adversário, volta a bola pela meia para Caio domina, bota no chão, tentou na frente, Alcindo sai da meta, Beto, para fazer a defesa. Brahma é tradição. Onde tem alegria, tem Brahma Chope e a cerveja número 1. Amanhã tem Internacional contra o São Paulo. O Internacional tentando tirar uma distância do Grêmio, porque em aproveitamento o Internacional tem 72%. O Grêmio entrou na rodada com 66%. O Lauro pode fazer o cálculo para ver que esse empate, que percentual vai dar para o Grêmio. A bola parou agora pela meia com o Jorjão, insistindo na jogada. Parou, dominou, bola com o Jorjão. Jorjão de perna esquerda em profundidade. Mete-se na jogada Baidec. Baidec perdeu uma bola. Bola para o Lúvio. Lúvio deu para o Fábio. Fábio contra o jogador Pino. Ainda bola com o Fábio. Fábio entregou para Edmilson para o Lúvio. Recupera Pino. Na raça. Entregando a bola pela meia direita para Caio. Caio pode tocar para o uruguaio Marques. Enfiou a bola para Marques. Marques de cabeça para o Renato na entrada da área. Salva a situação Gilmar para Carlos. Carlos entregou para Jorjão. Mas que jogo. É um jogo terrível. A bola não para. Bola movimentada agora para Jorjão. Carregando, vai evoluindo, subindo para o campo de ataque. A bola não movimentada para fora pela linha lateral. São 10 minutos e o Guarani continua com os 11 que começaram a partida. É, o time do Cacau é um time que está conquistando um aproveitamento espantoso. Entrou na rodada com 75% de aproveitamento. Também dá para calcular o aproveitamento dele. A bola parou agora pela meia. Groto vai entregar para cá. O juiz está marcando uma falta que favorece o time do Grêmio. 38. Atenção, faltam 7. Faltam 7 minutos para terminar o jogo 0-0. O Grêmio entrou na rodada com 66,66% e estaria agora com 65,4%. Ok, se puder calcula também do Guarani, por favor. Entrou na rodada com 75, vai baixar um pouquinho. Chegou a tinta látex PVA que vai ajudar você a economizar tempo e mão de obra. Record Renner Mandemão está pronto ao serviço. O Internacional com vitória amanhã pode assumir a melhor campanha do campeonato por aproveitamento. A bola parou agora na esquerda com o Alcindo, tentou fazer a cruzada. Bola de Alcindo, Alcindo para o Groto. Groto parou, dominou na entrada da área. Volta a bola para o Gilmar. O juiz está marcando uma falta de Groto no Gilmar. Dani de Venâncio Aires baixou para o aproveitamento do Internacional. O Internacional tem 72% de aproveitamento e agora o Guarani, se terminar empatado o jogo, baixaria de 75% para 72%. O Grêmio baixou, repito, 66,6% para 65,4%. Ok, e o Brasil de Pelotas subiu. Ele estava com 65 e vai subir. O Brasil de Pelotas agora subiu para 15 pontos em 11 jogos. Atenção, olha o Sidmar, obrigado a tirar uma bola com o pé na meia-lua da sua grande área, na carga do Guarani. Subindo de novo o time do Grêmio na resposta. Rebatida do Gilmar, deu um chutão para o campo de ataque. Entra, tira de joelho, o Groto manda para fora pela linha lateral. 39 e 40. Diga. Gilmar também, o meu craque, Rádio Gaúcha, pilhas Panasonic. Temos dois votos, Gilmar tem dois votos para Gilmar aqui na planilha, dois votos para Gilmar, o capitão do Guarani, melhor em campo, craque, Rádio Gaúcha, pilhas Panasonic. Arremesso cobrado, bola pela meia, lá vai Lúvio, Lúvio puxou para dentro do campo, tirou do pino, mas a bola caiu no Groto, Groto para Vaidec. Vaidec deixa passar a bola para Sidmar, um cadete zero quilômetro está ao seu dispor na Le Pascoal. Participe da promoção, dirija feliz e boa sorte. Sidmar, rápido para o campo de ataque do Grêmio, faltando agora 5 minutos 40 do segundo tempo, faltam 5, 0-0. Bola pela meia, evoluiu, subiu para o campo de ataque, carregou Lúvio, Lúvio vai para a divisória, bola com Lúvio, Lúvio tentou a abertura, abriu agora pela ponta, o corte é feito pelo Polaco, entra para dividir com o Edmilson, Polaco ganhou, Eliseu, Eliseu para Edmilson, Edmilson pode tocar a bola pela ponta esquerda para Jorjão, bola com Edmilson, atrapalha, atrasou mal, Eliseu a si mesmo emenda e toca a bola para Jorjão, boa bola, entrou pela ponta esquerda Jorjão, Jorjão para cima do Vaidec, ameaçou o drible para cá, para lá, estica a perna, Juninho caiu, o jogador Jorjão é falta, foi sutil, mas houve o tranco. Para o Grêmio e para o Guarani, o Internacional pode assumir a melhor campanha do campeonato amanhã. Prepara-se, Jorjão. Levantou, levantou para a grande área. Atenção, defendeu-se de bar. Olha o Lúvio, na confusão, defendeu agora definitivamente o goleiro do Grêmio, mas levou um susto Sidmar agora aí, Macedo. É Gilmar, hein, naquela jogada ensaiada do Guarani, sempre que há falta ele... Olha lá. Olha, Renato tentou, mas o Beto saiu numa bola atrasada, meia curta pelo Jorge Antônio, para Beto fazer a defesa. Diga completa a informação. O Gilmar cabeceou no segundo pau, junto à linha de fundo, a bola passou do Sidmar, o Lúvio chegou com o gol vazio, mas aí a defesa do Grêmio acabou afastando. Grande oportunidade, Ranzolin, e eu escolho também Gilmar, o craque, Rádio Gaúcha, pilhas Panasonic. Já temos 3 votos, e agora fica faltando o voto do Benfica. Tem quatro, porque tirou todas, não perdeu nenhuma. Gilmar, craque, Rádio Gaúcha, pilhas Panasonic. Bom, eu sou insuspeito sobre o Gilmar, porque sempre estou dizendo que ele deveria merecer uma oportunidade na dupla Grenal, até hoje falei de novo. Então, como ele já está eleito, eu vou dar um voto para Jorjão, meu craque, Rádio Gaúcha, pilhas Panasonic. Destacou bem o Lauro, uma outra grande figura em campo. Gilmar, o craque, Rádio Gaúcha, pilhas Panasonic. Destaque para Jorjão. Olha a bola cruzando na porta do gol do Grêmio. Sidmar faz a defesa. 42,5. Diga. Gilmar também é o meu craque, Rádio Gaúcha, pilhas Panasonic. Ok, todos os votos para Gilmar, à exceção do Lauro, que não votou no Gilmar, apenas para destacar o Jorjão. Se o voto fosse decisivo, também votaria no Gilmar, que tem a grande atuação esta tarde aqui. Passe livre, 27 anos, passe livre no bolso, Gilmar. Atenção, de longe, Jorge Antônio, defendeu Sidmar. Vejam que o jogo está no finalzinho, Sidmar só quem trabalha. Sidmar teve 3 ou 4 dificuldades aí atrás, Macedo, enquanto o Beto fica assistindo. É o Guarani que está em cima. É, de novo, agora a bola de fora da área, um chute perigoso do Jorge Antônio, obrigando o Sidmar a fazer outra defesa importante. Olha lá o Guarani. Lá vem de novo. Jorjão vai passar pelo Pino. Pino estica a perna, desarma Jorjão, entregando para Polaco. Girou o corpo e atrasou para Sidmar. A grande jogada é a super descolada Pepsi. Promoção que dá milhões em prêmios e saberes off-road toda semana no Faustão. Bola com o Sidmar. Sidmar tentou para o campo de ataque. Volto a dizer, contra este Guarani, que entrou na rodada com a melhor campanha do campeonato, o empate mesmo em Porto Alegre não é mau resultado. O mau resultado do Grêmio foi a derrota para o Taquá, porque senão o Grêmio estaria agora com os seus 19 pontos. Vai sair da rodada com 17. Perdeu 2 pontos. na quarta-feira. Olha o contra-ataque, olha o contra-ataque, olha o contra-ataque. A bola movimentada pela meia direita. Uma bola com o Sandro. Entrou Fábio. Cacau tá pedindo a bola no Fábio. Bola no Fábio. Tá entrando pelo microfone do Macedo. Um grito do Cacau. Voltou uma bola agora. Corta de cabeça, Baidec. Voltou pra Jorjão. Jorjão entregando a bola pela meia esquerda. Bola ainda no campo de ataque do Guarani. O Guarani termina o jogo em cima do time do Grêmio. Volta a bola pra Eliseu. Atravessou a divisória. Vai de novo o time do Guarani. O Guarani pressiona o Grêmio. Mas se abriu, se abriu. Olha o contra-ataque. Bola do Alcindo. Tentou pro Renato. Salva Carlos. Carlos está entregando pela meia direita. Ele tá pedindo o que aí, Macedo? Terminou, Silvio. Terminou, Silvio. Ainda não. 44,5. 44,5. Tá fazendo lobby. Tá fazendo lobby. O jogo não terminou. Carregou pelo meio. Fábio vai dominando. Entrando pela grande área. Atenção. Salva a situação, Groto. Quando o Fábio fazia ali a fila na zaga do Grêmio. Voltou a bola para Fábio. É um lutador esse centroavante. Bola com Fábio. Pra cá, pra lá. O Guarani impressiona. Confirma. Confirma a sua campanha. Toda a campanha do Guarani, do time do Cacau, está sendo confirmada. Prepara-se para fazer a cobrança. Jorjão vai levantar. Levantou no segundo pau. Lá vai o Gilmar. Defendeu o Sidmar. 20 segundos. Termina. Termina o jogo. O Guarani confirma a sua campanha. Tira um ponto do Grêmio. O Grêmio, depois do Grenal, perdeu para Taguai. Empatou com o Guarani. E a complicação para o